não. Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso. Meu Deus. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou estado de emergência, restringindo as viagens. Corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. Agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as ações de inverno atingiram o nível mais baixo. O grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Explodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalumes. Chagos e diversão, começando a sua 141ª edição. Vai. Os últimos de nós vieram aqui gravar esse podcast de hoje, né? Só os últimos. Na verdade, os primeiros de nós que zeramos o jogo. E os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Exatamente. Disse o Salmo. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar de um jogo que é tudo que falam no universo de jogos de diversão. E para fazer você, que comprou um Xbox 360, se arrepender amargamente pro resto da sua vida, que não vai poder jogar uma das melhores experiências que a gente teve até hoje. The Last of Us! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Lápis. Botei perna de pau pra poder jogar antes de todo mundo. Chupem! Chupem seus vermes inúteis. Não, tapa-olho, porra, e papagaio. Também, não, tudo isso. Aquele que joga e bebe, mas não tem nickname de CS, o Márcio Barros. Olá, e o Bill é o gay mais badass motherfucker de todos os tempos. E o loop infinito? Esterco e açúcar faz uma fumaça muito sinistra. Esterco? Pra mim era tipo explosivos genéricos. Não, cara, que não saco de esterco, cara. Não saco de merda, cara. E é isso aí. Nessa semana seremos os últimos sobreviventes de um apocalipse pandêmico zumbi. Vamos discutir por que esse jogo foi uma das coisas mais sinistras que nós vimos todos os tempos. Como uma experiência de zumbi hoje em dia está sendo muito bem aproveitada para fazer ótimas histórias e tentar, sem spoilers e depois com spoilers, descobrir por que todos nós ficamos muito mexidos com toda essa experiência. Tudo isso e muito mais depois do e-mail. Eu não gostei desse jogo, não. Não gostou, né? E-mails, vamos fazer aqui o... Como é que é? Corporativo que chama, né? Falar é que putaria, tu... aqui vai ser putaria, putaria. Primeiro falar da Radil. Vamos falar da Radil primeiro? Vamos falar da Radil. O que, que é a Radil? Um serviço excelente. Nasceu como um projeto final de graduação do Radilson lá na Universidade Ninja. Teve uma excelente banca de projeto final composta pelo Elapso. Obviamente aprovou ele. Obviamente, Ninja Inimigo, se fosse formado, se tivesse fazendo mestrado, fosse mestre amigo, também gostaria muito de estar lá, mas... Pô. Tá certo, sim. E a radio.com.br/paz-frente-soco tá aí, né? Torcendo pro América, e todo torcedor pro América é meio maluco, né? O cara não é bom da ideia. Mas falando sério, é um serviço excelente, cara, que agora às vezes você tá aí em casa sem fazer nada, vai jogar um dotinha, vai jogar alguma coisa sozinho aí, não tá com seus amigos no Skype, não tá fazendo, ou então você tá na rua, tá sem, tá curtindo as suas músicas, por que que você não conecta na radio.com.br/paz-frente-soco e escuta jogos 24 horas por dia? Tem lá podcast nossos, tem várias músicas de jogos, é uma programação animal. É, em breve vai ter ainda mais coisas, porque eu andei conversando com ele recentemente. Ele falou, ó, se dá pra fazer uns feeds de pan e pans, dá pra fazer tchan e tchum. E isso? E depois... Ele vai ser o Frumps no seu tédio, cara. A Radil começou com o Radilson andando de carro e aí acabou todas as músicas do MP3 dele e tava sem rádio direito, que tava num túnel. E ele falou, porra, podia ter, sei lá, uma rádio que eu pudesse ouvir jogos o dia inteiro. É por mais que eu dependa de internet, mas podia ter. E agora tem a radil.com.br/baixofrentesoco. Se você quiser uma Radil também, você pode ter uma. Você entra em contato com ele, tem um link do contato @radil lá no próprio radil.com.br. Então fique ligado, som, que é muito maneiro, som. Tem um botão, né? Sim. E agora que o Cavaleiro Kong é o moderador ninja lá, vai ter umas altas periculosidades novas que ainda não haviam. E agora tem o Twitchel, que é também a nossa atração ao vivo, que nós estamos pegando fogo. Yeah! É que tá sinistro, mano. Tá sinistro, som. Segunda-feira, às 21 horas, tem o DMC, Capeta Choroso, Lombroso. Choroso com o nosso gatinho e lápis, né, cara? Gatinho que não bota o webcam, porque tá muito caro o webcam, cara. R$30 o webcam. Jura que tá R$30? Porque eu compro aqui na Calunga, né, que é do lado de casa. Eu tô preguiça de ir em loja de informática. Deve ser. Minha foi vagabundo, som. Foi uns 15 conto. Mas é porque hoje em dia não tem mais essas de 0.8. É tudo 3 MP. Não tem mais a vagabundo, som. Eu quero a vagabundo, som mesmo. Eu vou procurar uma que tem aqui em casa de 2005, que é meio bosta, mas funciona. É meio bosta. E terça-feira, o que tem? Terça-feira nós estamos na saga semi-infinita, que vai demorar muito do nosso amigo Ninja Inimigo, esse cara. Muito gatinho, gatinho da webcam. E toda terça-feira, 21 horas, está lá jogando Xenogears, um jogaço da Square, por muitos dito como o melhor RPG de todos. Falou preferência baixa. Até que você vai zerar todos os RPGs 98 da Square, não é isso? Olha o cara caindo aqui, ó. E o divertido é que a gente está fazendo a vontade dos ouvintes, a gente está botando enquete lá no Facebook para saber quais jogos vocês querem ver a gente zerando, né? E só dá Square, meu amigo. Só dá Square. Só deu Square 98 até agora. Né? Inclusive, assim que terminar o DMC, eu vou colocar uma enquete lá também com algumas opções previamente escolhidas, porque eu não quero passar 4 meses jogando um jogo uma vez por semana. Eu botei também previamente escolhidas, mas como eu não lembrava de nada, eu tô achando que eu joguei esse jogo em japonês e há tanto tempo que eu não lembro de nada. Então, faz sentido. E as quintas-feiras, por enquanto aí, eu acho que vai ser até o final também, o glorioso loop infinito. Infinitamente lupando? Lupando para sempre, tá jogando Remember Me, porque você tá em loop e você tem que se lembrar, que é um novo jogo da Capcom, na verdade publicado pela Capcom, desenvolvido por uma empresa francesa, que deve ter fugido de alguma guerra. Que tá usando bidem. Então aí, 3 jogos por semana, né? 2 deles usando o engine do Unreal. E um deles usando bidem. Meu bosta. E pode ser que venha a ter em breve aí um Dotinha. Dotinha. Olha, de tanquinha. Dotinha. Rolaram já umas conversas preliminares, né? Então, tem também aí uma promessa aí que vai eterna. Ter que virar dívida, promessa eterna do torneio Pokémon que vai rolar aí no Twitch também. Porque esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual, meu amigo. Porra, até o Obama tá ligado, brother. Isso é o Twitch. Né? Aí as promessas eternas também do Baixo Frente Soco são Podcast Mass Effect. Tá, cada dia. Né? Quando é porque não é pra ser, cara. Tem tiroteio, nego não consegue vir de Rio das Ostras. Não foi pra ser ainda, né? Mas esse negócio, né? Se a gente não chama essas pessoas pra gravar, aí acaba a amizade, né? Acaba a amizade. E reunir todas essas pessoas, tá acabando a amizade aqui também, amizade, né? Mas agora vai ser a quinta ou sexta tentativa, eu acho que a próxima vai. Outra promessa eterna. Usar o Twitter. A gente tá tentando. Hoje eu dei 2 retweets, hein? Olha só. Eu tweeto 1 vez por semana. E a gente tem que passar a usar os nossos perfis corporativos do Alta Vista. Do Alvanista e do Estou Jogando. É verdade. Eu fiz os caras darem um remendo na base de dados do Estou Jogando pra fazer um Estou Jogando pro Baixo Frente Soco. Agora eu tenho que usar. Eles Por favor, né? Fizeram uma carga manual no banco de dados lá. Eu fiz os caras fazerem coisa que não tinha, tem, mas não há, e agora eu terei que usar pra compensar o trabalho de corno que o Caio e o Mauro tiveram. Mas é um bom trabalho, é um serviço excelente do www.estoujogando.com.br. Já lá. E eu recomendo fortemente. Muito melhor que aquela porra de Rapture.com. Rapture, eu não conheço. É coisa de gringo, né? Acho meio bosta. Coisa de bidem. Né? Então, pra finalizar, Nismigo, eu vou te jogar uma isca aí e você vai pescar. Opa. Hey! Eu! e-mail do Estuprador de Podcasts. Sobre o futuro da indústria, a existência de muitos game designers ou game designer wannabes independentes me deixa um pouco mais seguro. Hoje temos ferramentas para design de games muito melhores e muito mais acessíveis. Isso permitiu que pessoas com ideias originais e disposição para criar jogos pudessem ter melhor oportunidade para pôr essas ideias em prática. Assim, penso que por mais que a indústria fique cada vez menos criativa, adotando estratégias mais seguras, o que eu não acho que esteja acontecendo na proporção em que algumas pessoas dizem que está, sempre há pessoas fazendo games por conta própria. Essas pessoas têm a liberdade de explorar suas ideias sem a preocupação de um jogo criado obedecer às estratégias de mercado comuns. Não quero dizer que são todos bons jogos. Pelo contrário, a grande maioria desses jogos devem ser pouco aproveitáveis. Mas é quase garantido que todo ano teremos dezenas de bons jogos que vêm com ideias diferentes. Quando certo grupo indie de desenvolvedores começa a deixar de ser independentes, gosto bastante. Alguns puristas podem dizer que eles estão se vendendo, mas geralmente quando esse pessoal é contratado ou patrocinado, a ideia inicial do jogo é mantida, e pra mim é isso que importa. Acredito que o que pode acontecer é que a indústria de jogos e diversão não sofrerá uma quebra repentina e catastrófica. Ela irá enfrentar problemas e sofrer baixas, mas irá se moldando aos poucos, como aconteceu várias vezes na indústria do cinema e na indústria musical. Sendo otimista, uma crise envolvendo o alto preço e baixos lucros de jogos AAA podem fazer com que as empresas tenham que recorrer a outros recursos para vender seus jogos. Querer concorrer fazendo um shooter genérico com um gráfico inferior contra um Battlefield 4, por exemplo, será uma péssima estratégia. Espero que isso gere novas estratégias e que isso fomente o patrocínio de desenvolvedores com ideias originais. É isso, parabéns pelo podcast e continuem com um ótimo trabalho. Enviem seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, porque a seca de e-mails está foda. Tô indo. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você tava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses. Fácil. Tentei me segurar bastante antes de começar a jogar o jogo pra saber do que se tratava. Algumas das grandes experiências que eu tive com histórias, seja no cinema, livros, jogos, foram principalmente quando eu não sabia nada sobre isso. A parada. Por exemplo, e um exemplo que o seu é igual ao meu, Inception. Entrei no cinema, pra mim era um filme do DiCaprio, que eu falei, ah, esse viado do Titanic aí. Exato, eu não sabia nem do que se tratava, falava que porra é essa, saí do filme assim, uou. E eu tentei fazer isso com Last of Us. Por mais que os trailers, eles tivessem um peso em mostrar, tipo, ó, o local, tu tem zumbi, fudeu, são sobreviventes. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho em não contar bastante coisa no trailer, né? Alguém discorda dessa ideia que os trailers, eles não exploraram bem no universo e deixaram você imergir pelo jogo em si? Então, cara, eu fiquei me distanciando também, igual você falou. Eu assisti só o trailer da E3, né, que acabava com o tiro de shotgun na cara e todo mundo vibrou. E depois um dos últimos trailers que eles lançaram, que era a primeira vez que aparecia os outros personagens, né, que até então só mostrava o Joel e a Ellie, né? E você pensa no nome do jogo, The Last of Us. Aí é uma parada de tipo, sei lá, eu sou a lenda, tá ligado? Só sobrou essa pessoa no mundo. É, até então eu achava que o jogo inteiro seria só os dois, né? Andando e não teria outros personagens pra você interagir, a não ser os saqueadores lá que você teria que matar. E aí esse último trailer que apareceu a Tess, o Bill, né? E eu falei, caraca, vão ter outras pessoas, vão ter algumas cidades e tal. E aí eu falei, chega, não vou ver mais nada. E aí eu fui só quando eu comprei o jogo, tanto que o começo, assim, que daqui a pouco a gente vai falar, explodiu a minha cabeça, porque o jogo começa você jogando né, e eu não tinha visto nada, né, então pra mim foi uma experiência totalmente inédita, assim, eu não fiquei vendo muita coisa do jogo, não. Acho que eles aproveitaram também uma falta de recurso, talvez, né, que eles tenham tido, de não ter tido, talvez, tempo, não ter tido recurso mesmo pra fazer uma porrada de trailer, que é a realidade hoje em dia. Qualquer Call of Duty desse aí tem 15 mil trailers antes de lançar. Uhum. É, muda 10 segundos de um pra outro, mas fazem 15 mil diferentes e vão colocando aos pouquinhos. Esse não, e é um jogo, assim, em 2011, naquele daquele breguete lá de Video Game Awards que tem do canal de televisão lá em inglês, já tinham falado do jogo, né? E não tinham nem saído o Uncharted 3 direito ainda. Quer dizer, não tinha saído o Uncharted 3 ainda. Só sairia no final do ano. E eles já estavam anunciando essa porra, já estavam começando a fazer esse jogo quando ainda estavam fazendo o Uncharted 2. Então, assim, eles tiveram um escopo de 4 anos entre começar a fazer e terminar de fazer. E teve o quê? 3 trailers, eu acho. É, ele foi adiado acho que umas 2 vezes também, né? Ainda teve isso, né? Tá essa síndrome recente, né? Todo jogo agora é... Os jogos que estão sendo esse ano são os jogos que foram adiados, né? Não, a galera que tá sendo atrasado, na verdade. Se você vai me falar assim, eu vou adiar o jogo pra fazer um jogo foda, eu falo, pode adiar, bro. Pode adiar. Tipo do Duke Nukem. Aí, o que acontece? Eu também só vi 2 trailers desse jogo. Eu vi aquele do Spike, da VGA, que foi o mesmo que passou na E3 no ano seguinte. E vi esse agora dublado, porque era dublado. Eu falei, vou ver esse trailer dublado. Porque, na real, eu não tava com grande expectativa, porque como era um jogo da Naughty Dog, e aquele primeiro trailer tinha uma cara meio Uncharted, assim, eu achei que, vai ser um Uncharted meio apocalíptico e foda-se. Em vez do Sullivan, vai ter uma garotinha e não deve ter grande coisa além disso. Quando saiu esse trailer dublado, é que eu já comecei a prestar mais atenção e entrar no hype da parada. Até que uma semana antes do jogo sair, o jogo saiu dia 14, né? Então dia 7 de junho, na sexta-feira, vazou uma imagem da cópia europeia na Interwebs. Aí eu conheço um cara que conhece um cara que conhece um outro cara que arruma PlayStation pirata e peguei um pra jogar. E aí eu terminei o jogo segunda-feira. É, terça-feira, na verdade, de noite. E eu amaldiçoei você com todas as pragas. Mas você foi, acho que foi a segunda ou terceira pessoa que eu conheço que zerou a porra do jogo. É, foi assim, eu vi o seu tweet e eu falei, como assim? Ele já zerou, eu, né? Eu como uso o Twitter uma vez a cada um mês, eu só fui ver que você tweetou de volta 2 semanas depois. Ah, então tá explicado que você nunca me responde. É por isso. Quando eu vi o seu tweet de volta, eu já tinha até combinado de gravar contigo. Eu falei, foda-se o tweet dele, já zerou essa porra. Então, cara, esse jogo me pegou tanto no hype que eu comprei ele 2 vezes, assim. Eu comprei o PS. É complicada a doença, né? Ai, caralho. Não, eu fiz isso com To The Moon, mas To The Moon foi tipo, além de ser um jogo bem mais barato, eu comprava pra dar pra outras pessoas, tá ligado? É que assim, quem acompanha lá o site sabe que eu sou meio obcecado por universo pós-apocalíptico, zumbis, assim, eu amo esse universo. E assim, eu tô no hype de Last of Us desde que ele foi apresentado. E o que aconteceu? Eu comprei um PS3 por causa desse jogo, e o cara que me vendeu o PS3, ele falou, seguinte, no lote eu vou te enviar o Last of Us assim que lançarem, né? E o cara falou que ia me mandar por Sedex, 10 e tal, que ia chegar na sexta-feira. E o que aconteceu é que eu fiquei o dia inteiro ligando pra empregada aqui em casa, pra saber se o jogo chegava, e mandando mensagem pro cara. E o cara não respondia. E aí o que aconteceu é que deu umas 5 da tarde, a minha empregada falou, não chegou. Aí eu saí do trabalho, liguei pra um amigo e falei, seguinte, se eu comprar, depois você compra a minha outra cópia, o cara, beleza. Aí eu fui no shopping, comprei, e zerei em 15 horas seguidas, cara. Essa é a dica até que eu vou dar pra galera, cara. Quando for sair jogo assim, da Sony, da... Jogos tipo Gears of War, no caso do Xbox, jogos da Warner, cara, não compra na internet, cara. Qualquer esquina vende. Tá enrolado. E vende o mesmo preço que nego vai vender na internet em geral. Então, assim, se você quiser muito jogar, você paga os R$30 a mais, porra, e joga essa porra. Vocês vão ficar nessa porra louquice aí. Eu tava falando com o Fox. O Fox, ele comprou lá no Shop2 e eu comprei no Mercado Livre com um cara que eu compro normalmente, no Sedex. E o meu jogo foi mais barato que o dele e chegou muito mais rápido, entendeu? Pois é, assim, só não chegou mais rápido que o meu, né? Porque o meu, 11 da manhã, eu tava jogando já. Porque eu comprei. Eu só não tava 11 da manhã jogando, porque eu tenho... O meu videogame fica em Petrópolis e eu estava e você trabalha, no Rio. Né? E eu trabalho. É. Eu também, mas nesse dia só de tarde. Jungar. Eu tive a mesma impressão do Márcio desse jogo, que foi, tipo assim, eu assisti 2 trailers e eu vi alguns personagens, só a Ellie e o Joel lá, atacando no trailer que eles enfrentam outros humanos. Depois que eu soube que tinham infectados, eu falei, caraca, what the fuck, infectados? Yeah. E o segundo trailer, que foi quando apareceram mais personagens, eu falei, então eles não são os últimos nessa porcaria, eles não estão só. Eu quase fiz a mesma coisa que o Márcio. Na hora que eu cheguei uma sexta-feira que lançou? Foi no dia 14. Dia 14. Inclusive, é até uma coisa interessante, porque jogo sempre sai na terça-feira, né? Esse saiu na sexta-feira isolado. Aí eu peguei, eu fui no Boa Dica, né? Lá, Last of Us. Achei um cara, o único do Boa Dica. Eu liguei pra ele e falei, você reserva? Ele, reserva. Falei, então faz o seguinte, guarda pra mim. Reservo com até 2 horas, né? Isso que é uma Boa Dica, né? Boa Dica, pra quem não é do Rio, é um site que tem indexação de preços de produtos de informática em geral, assim, é muito bom, todo mundo compra tudo lá, não é propaganda nem nada, mas é pra quem é do Rio só, pra quem não é. Né? Tem coisas semelhantes em outros estados. Ele é tipo um super classificados das paradas de informática no Rio de Janeiro. É isso aí. Aí eu liguei, cheguei, o cara falou assim, ah, reserva. Aí na hora do almoço cheguei lá todo contente, né, porra, vou jogar Last of Us quando chegar em casa. Aí cheguei pra um banco, pô, o correio ainda não me entregou. Aí eu falei assim, como assim, cara? Aí ele, não, eu tô aqui pra... Mas eu anotei aqui seu telefone, quando o correio entregar, você vai estar na minha lista de prioridade. Eu, tranquilo, né? Aí eu passei assim, vamos lá, né, edifício central, deve ter alguém que tem isso. Eu fui numa outra lojinha lá, o maluco, ah, eu tenho aqui, ó. Aí eu comprei o jogo e beleza. Até hoje, o maluco que ficou de me ligar, não me ligou. Ah, tá certo. Eu comprei. Tá certo. Tá certo. Fui zerar o jogo ali. Eu zerei, eu acho que num sábado e depois no domingo que eu zerei. Eu comecei a jogar num sábado, aí meu pai quis jogar também, me expulsou do videogame. Pai do Loop Infinito é o maior jogador de Fórmula 1 da galáxia, cara. Zerou Enduro? Zerou Enduro? Ah, não sei. Não, só que zerou Enduro foi o pai do Goku. Porra, tá atrás do pai do Goku então, meu irmão. Rubinho esse cara aí, hein? Meu pai comprou um cockpit de Fórmula 1 de 3 mil reais pra jogar Fórmula 1, cara. Mas vamos lá, Lapso. Você poderia nos contar um pouquinho da história da criação desse jogo pela Naughty Dog, nossa empresa já do coração com Uncharted? Há muito tempo já com Crash, né? Esse jogo quase não existiu, né? Em 2009, quando eles estavam fazendo Uncharted 2 ainda, que muita gente aí disse que é o melhor da série, etc. E que metade da equipe mais ou menos participou do The Last of Us, a outra metade fez o Uncharted 3. Quando eles estavam decidindo qual seria o próximo jogo que iam fazer, que iam dividir a equipe, eles chegaram a cogitar fortemente fazer um novo jogo daquela série que tem pra PlayStation 2, aquele Jak and Daxter, sabe qual é? Que é um molequinho com um bichinho, que é tipo o Banjo-Kazooie do PlayStation, só que é um moleque meio elfo, assim, é um Banjo-Kazooie misturado com Zelda. Só que aí eles... O que se conta é que parte da equipe tava vendo um documentário da BBC, chamado Planeta Terra. Tem no YouTube, se não me engano, acho que já vi isso rolando por aí. E aí mostrou em determinado trecho do documentário uma formiga, não sei se o termo certo é contaminada, mas enfim, uma formiga possuída por esse fungo que é o Cordyceps, que é um fungo endoparasítico, que é o fungo zumbi, né, que hoje em dia já tá meio famoso aí. Se você procurar Cordyceps no Google Imagens, você vê umas imagens assim até bonitas e assustadoras ao mesmo tempo. O primeiro trailer, na verdade, do Last of Us foi desse documentário da BBC, né, que era só a formiga na folha e a cabeça dela abrindo, né, com o fungo branco saindo, e era só isso, era um vídeo acho que uns 2 minutos, e aí aparecia no final The Last of Us, e ninguém sabia do que se tratava. Acho que foi o primeiro teaser que eles lançaram. Inclusive, não é nenhuma formiga em CG nem nada, né? É uma formiga de verdade, né? Eles pegaram... Sim, sim. Era exatamente imagem desse documentário até, não é? E eu tava estudando sobre esse fungo, que eu tava escrevendo, né? Na época, um conto também, sobre o Cordyceps, e parece que é oriundo de Minas Gerais, cara. Não tem... Acho que tem na Índia e aqui no Brasil. Fudeu, vai começar lugares. Aqui então, fudeu, meu irmão. Mas eles só contaminam formigas. E é uma espécie. E aranhas também. Tem alguns. Não, é só formiga de uma espécie X que só tem em Minas Gerais e acho que numa parte da Índia. E depois de infectado, ela destrói um formigueiro assim em uma semana, cara. Ah, é absurdo, assim. Imagina o que um humano faz na civilização, moleque. Puta, que fudeu. Era o conto que eu tava escrevendo. Só que eu desisti quando começou a sair as coisas do Last of Us. Falei, não, nunca vão achar que eu inventei essa porra. E aí eu desisti, cara. Mas, Márcio, tem na internet, se você procurar, imagem de Cordyceps em aranha. Pode ser que seja outro também, né? Outro fungo. Eu acho que é outro. É porque, assim, tem um nome específico desse Cordyceps. Ah, entendi. Que é o do jogo, né? Porque o Cordyceps, no caso, ele é um gênero, né? Então deve ter várias espécies. Eu não sei qual é o que vem embaixo de gênero. É família, gênero, foda-se. Já passei de biologia. Mas, por exemplo, eu botei pra vocês uma imagem aí que é uma aranha. E tem o mesmo aspecto de fungo, assim. Eu não sei se faz a mesma coisa. Talvez não só entre na aranha e mate a aranha, né? Não dê o efeito zumbi que o Cordyceps faz com a formiga. E o legal é que exatamente eles pegaram tudo pro jogo, né? Porque como que funciona? Ele fica, esse fungo, ele fica numa folha específica. Aí a formiga vai, come a folha, ela é infectada. Aí ele age no sistema nervoso lá. Ele abre a cabeça da formiga. Sai aquela paradinha branca, né? Que igual dos infectados no jogo. E aí a formiga... Por que a formiga zumbi? Ela vai pro formigueiro e começa a infectar todas, assim, né? E aí ele age dessa maneira. maneira e ele destrói o formigueiro, tipo, acho que com duas, eu não lembro se é 2 mil ou 2 milhões de formigas em, tipo, em uma semana, assim, é uma parada bem agressiva e tal. Só afeta esse tipo de formiga, é bem bizarro. Por enquanto. Aí, eles juntaram isso com outras referências, né, N filmes que saíram aí nos últimos 10 anos, aquele 28 Dias Depois, Filhos da Esperança, o próprio Walking Dead, etc. Eu Sou a Lenda, né, que acho que é da Sony até e tudo, Eu Sou a Lenda, o filme, pelo menos. E aí juntaram tudo, fizeram esse amálgama de referências e chegaram no que a gente tem hoje, que é o The Last of Us, com esse cenário, etc. E muita gente até fala que o Uncharted 2 é o melhor da franquia, né, que talvez o 3 não tenha saído tão bom, exatamente porque eu lembro que na época tinha gente culpando, o 3 não tá tão bom porque dividiram a equipe pra fazer aquele The Last of Us. Então, assim, se é por isso mesmo, levaram a melhor parte da equipe pro The Last of Us. Se é por isso, muito obrigado, né, cara? Parabéns aos envolvidos. Porque eu não achei o 3, eu não achei o 3 tão pior que o 2, pelo contrário, eu achei só diferente e achei o The Last of Us genial. Então, parabéns aos envolvidos. O que eu tava lendo, assim, é que o Neil Druckmann, né, que é o escritor meio que oficial lá da Naughty Dog, ele escreveu o Uncharted 2 e ele tava assistindo aquele filme, o No Country for the Old Man, né, que é onde os fracos não têm vez. E terminou o filme e ele ficou maluco e ele queria escrever todo algo. Mundo, né? Ninguém entendeu nada. Ah, pois é. Tá, um dia a gente vai gravar sobre esse filme e eu vou falar o que eu entendi desse filme. Eu vi no avião. Pra mim, o filme fez todo sentido. Não sei se é porque eu tava no avião. Sim, pra mim também. Quando você tá a 10 mil metros de altura, sua cabeça pensa diferente, mas. Não, mas eu tive a minha interpretação também. Só que então você senta pra falar com alguém, todo mundo viu um filme diferente. É verdade. É tipo o final de Lost, né? Ninguém entendeu. Todo mundo viu e ninguém entendeu. Eu não vi. E esse Neil Druckmann, ele é muito fã do Cormac McCarthy, né? Que é o escritor, na verdade, o Onde os Fracos Não Têm Vez e o A Estrada. São filmes baseados em dois livros desse escritor. Esse e o A Estrada é aquele... O Aragorn e o molequinho. Sim. Tanto o livro quanto o filme são ótimos, assistam. E, cara, o livro, assim, é um jogo. É tanto a interação do cara com o filho, né? No caso, seria a Ellie, né? Ele ficou maluco quando ele leu A Estrada, e ele queria escrever uma graphic novel de zumbis. E aí os caras falaram, não, vamos fazer um jogo. E aí eles começaram, e aí dividiu a equipe, né? Uma galera quando foi pro Uncharted 3, e aí eles começaram a desenvolver essa ideia do jogo. Mas o tempo inteiro ele queria fazer essa interação de um pai e filho, a jogabilidade como seria, né? Num mundo destruído e tal. Eu acho que é um pouco difícil a gente tentar botar um gênero nesse jogo, né? Porque ele não é bem um survival horror, mas ele tem muitos elementos. É um survival suspense. É um survival drama. É um survival drama suspense violence motherfucker. Pois é, e não é de terror, apesar de ele te deixar muito apreensivo algumas horas. E eu costumo comparar um pouco com a experiência que eu tenho, não? E eu acho muito melhor do que a série Walking Dead, mas eu comparo com a experiência que eu tenho no Walking Dead, porque ele fala muito do drama das pessoas, né? Da relação das pessoas que as pessoas têm. O que acontece com as pessoas quando tem um apocalipse de um zumbi, né? E tal, alguma coisa. O que acontece com as pessoas quando tem qualquer coisa que tire elas do status quo, pô. Pode ser uma guerra, não precisa ser zumbi. Acaba com a humanidade da humanidade, né? Eu acho muito legal como a jogabilidade, ela acompanha um pouco esse aspecto. Você vê, se você pegar algum jogo, tipo, sei lá, a gente tá falando bastante de Uncharted, pega Uncharted. Uncharted você consegue pular, você consegue escalar as coisas, você consegue tirar, trocar tiro correndo. A jogabilidade do Last of Us, ela foi muito mais limitada que isso. E diferente de Silent Hill, de outrora, que tinha uma jogabilidade ruim pra deixar o clima tenso, a jogabilidade desse jogo não é ruim. Ela é adaptada pra ser complicada de fazer as coisas rapidamente ou como Hollywood, porque não é uma parada hollywoodiana, assim, de ação, né? O Drake, ele é meio que o Indiana Jones, né? É aquele limite, que até tem um documentário que se habilita no Uncharted 2 que eles vão falando, né? Que ele sempre ficou naquela linha tênue entre a coisa real e aquela ficção de filme, né? E eles sempre estão quase extrapolando aquilo, né? Realismo fantástico, né? Sim, sim. Mas também tem um detalhe, né? O Drake, você tá jogando, de fato, com um herói de ação, um jogo de ação com um cara de 30 anos, né? Em The Last of Us, você tá jogando com um cara de 50 anos, que não tá nas melhores condições de saúde, porque é uma realidade em que não tem comida, né, sobrando, né? Tem uma parte do jogo até que ele fala, porra, como eu sinto sinto falta de tomar café. Yeah. Então, assim, é uma porra de uma realidade que nem café mais tem direito. É uma porra de uma planta, porra, patética, que você planta em casa e consegue fazer pra você, pra resto da tua vida. Não tem mais nada disso. E você joga com um cara velho, sem condições de saúde, sem condições físicas direito, né? Até que o cara faz umas proezas bem bizarras ali pra quem tá nas condições dele. O cara é praticamente um super-herói do século 21. É um super-herói realista, né? É, da década de 30. Ele é um John McClane, assim, chegando no Duro de Matar 4, sem surfar no F-18 ainda. Mas sem jogar ataque, sem helicóptero. É verdade, que não tinha por balas. Exemplo, eu tenho jogado Resident Evil 6 com o nosso amigo Mamute. Tá dando mole. É um jogo muito divertido pra jogar co-op, cara, falando sério. É bem legal jogar co-op, obviamente. Só que ele tem um problema de inventário também, quando você vai pegando os itens no chão, de administração. Só que é um problema diferente. É porque você tem tanta munição, tanta arma, que você tem que ficar administrando. Tipo, caralho, eu tenho tipo 7 armas e 14 tipos de munição diferentes aqui. Não tem espaço pra tudo isso. Last of Us bota o pé no chão pros jogos de survival, né, cara? Você tem... A mochila! Exato! Sempre carregue sua mochila, cara. Essa é a principal lição desse jogo. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Você tem uma escassez de munição e de recursos como um todo ao longo do jogo todo. Só que mesmo que por algum motivo você consiga ser o mega judeu do tiro e não gaste suas armas, o seu limite de carregar munição é muito baixo. Por exemplo, você pode carregar, tipo, 12 tiros de shotgun, se eu não me engano. 12! O máximo! Você nunca vai ficar nenhuma parte do jogo com mais do que 15 balas, assim. Você sempre vai estar com uma escassez gigante de balas. Você nunca fica... Eu nunca passei de 15, assim. É um jogo bem de gestão de recursos mesmo, o tempo todo. Até porque o objetivo não é você dar tiro em zumbi. Pelo contrário, acho que a grande graça desse jogo é pegar o zumbi por trás e estrangular, ou meter faquinha, etc. Né? Acho que a parte do tiro mesmo é segundo plano. Eu nem me interessei muito por dar tiro, assim. Sempre que eu podia evitar, eu evitei. Até porque acho que a grande coisa maneira desse jogo é o stealth dele, que se você quiser ser praticamente zero, você dá um tiro. Eu não sei se dá mesmo, não parei pra... Eu tentei fazer muito jogo em stealth, muito. E mas fiz boa parte do jogo. Só que o stealth é muito difícil. Então eu me pegava várias vezes dando restart na cena pra eu poder fazer a parada no stealth. E às vezes sobrava um ou dois zumbis, eu falava, caraca, não vou conseguir passar, vou ter que matar. Mas é que aí, tá. Eu achei que a parte mais difícil de fazer stealth desse jogo, e agora que eu joguei a segunda vez, eu já sei bem mais tranquilo, deve ser costume também, é logo no começo. E não é nem com zumbi. É uma gangue de pessoas mesmo que tem lá, é gente pra cacete. E aí que eu achei mais difícil, porque as pessoas ficam paradas. Uhum. Né? O zumbi anda de um lado pro outro. Mas a coisa toda da jogabilidade, né? De ter a mochila e de aí não ficar uma coisa surreal, de porra, enfiou o arco e flecha no cu, caralho! Uhum. Né? Que nem a Lara fazia no Tomb Raider e vários jogos são assim. Né? Não, parênteses pro Tomb Raider. Falando no Tomb Raider, eu quero fazer só um parênteses. Naughty Dog, obrigado por mostrar como é sério quando alguém tem o seu baço perfurado. Sim, ninguém é o Wolverine. Isso, você leva 3 meses pra se recuperar de um baço perfurado. Exato. Leva o inverno inteiro. E tem antibiótico. Não, e também tem o seguinte, também é por mostrar, ao contrário do Far Cry e do Tomb Raider, que arco e flecha é um negócio difícil. Não é que nem uma que sai reto, né? Não é assim. Arco e flecha, infelizmente, não é assim. Dar um headshot de arco e flecha, ainda mais quando não tem alguém andando, é difícil. É medonho. Dar headshot de arco e flecha em zumbi já é difícil. Imagina uma pessoa normal. Meu pai, ele zerou o Tomb Raider e falou, caraca, usar arco e flecha nesse jogo é muito difícil. Ele faz uma parábola. Eu falei, porra, pai, tu atira míssel ou flecha, cara? Decide. Inclusive, no podcast de Tomb Raider, Bastante Soco, o pai do Loop Infinito vai participar. E assim, tem muita... O que eu gosto desse jogo é que... Traficante que vende cocaína na porta de uma delegacia de polícia. Boa noite. Boa noite. Uma coisa que eu mais gostei na jogabilidade do The Last of Us é como ele aprendeu com todos os jogos que vieram nessa geração inteira. Eu acho que ele Acho que ele aprendeu com vários jogos de survival de várias gerações, né? De survival e de outras coisas, assim. Acho que ele é a obra-prima em termos de jogabilidade dessa geração. Não consigo pensar em nenhum outro com uma jogabilidade melhor ou que... Nenhum outro jogo que em nenhum momento eu não tenha olhado e falei, porra, tem alguma coisa bugada aqui. Eu não vi nenhum bug no jogo. Eu não vi. Em duas vezes jogando... Eu peguei um bug a primeira vez que eu joguei, assim, que nem você tava falando, esse primeiro encontro que você tem que matar uma gangue no stealth, né? E teve uma hora que eu enforquei um cara e deu aquele bug igual do Assassin's Creed, que o céu vira o chão e quando no loop. E assim, uma coisa muito legal da jogabilidade dele é que você aperta lá o start e ele aparece. É restart encounter, né? E ele aparece quantos minutos você tava naquela cena X, e aí ele fala, ó, você tá jogando há 2 minutos nessa tela, e aí ele volta esses 2 minutos. Então, assim, é uma parada que, se você quiser ficar, pô, morri, fiz uma cagada aqui, não fica cansativo, você não volta uma caralhada de tempo pra trás, né? Ele te dá o tanto de minutos que você tava naquela sala específica. Né? Isso é uma lembrança importante sua, porque depois que o jogo saiu e teve as notas de imprensa, etc, eu fui olhar as notas pra ver se tinha nota, não ruim, mas tinha notas muito abaixo de 9, por exemplo. Que a maioria dava 9,5, 9, 10, 9... Porque você podia ver melhor as críticas, né? Tinha alguma coisa incomodou. Pois é, aí eu fui ver o que incomodava as pessoas. Aí eu vi duas críticas que eram um pouco abaixo da média, né? Uma deu 7,5 e outra deu 8. Eu não lembro agora as duas. Uma era da Polygon, que é um site. O outro talvez fosse Game Informer, eu não lembro. E o que os dois reclamaram foi praticamente a mesma coisa. É exatamente isso que o Márcio comentou como sendo uma vantagem, que o jogo para muito. Então ele, teoricamente, não... para não, né? Ele tem muito checkpoint. Então, teoricamente, assim, não te deixaria uma sensação de dificuldade, né? Já que, porra, de 2 em 2 minutos ele salva e aí você volta bem pouco da... Mas esses 2 em 2 minutos são tipo 15 minutos que você fica tentando passar da cena. Por exemplo, tem um trecho no metrô, né? Assim que você chega no metrô, que tem lá aquela porrada de clickers, né? E ali você pode perder 2 minutos ou pode perder 20, dependendo do que você for tentar fazer ali. E então, dependendo de como estão seus recursos, né? Também, né? Então, assim, acho que isso, de fato, pode ser visto como uma desvantagem, mas se for uma desvantagem, não é uma desvantagem desse jogo, né? É uma desvantagem do paradigma atual. Todos os jogos são assim, salvam pra cacete, né? Ou estão cada vez mais assim. Então, o que eu acho, assim, depende do que você quer que o jogo te proporcione. Se você tá jogando pela história, pra ter essa experiência de narrativa, eu acho que é ótimo essa escolha que eles tiveram, porque você não fica frustrado. Sim. Se o cara quer jogar só pela dificuldade, então ele vai jogar Dark Souls, cara. Você vai morrer e você vai fazer o trackback da tela inteira e matar todo mundo de novo. O objetivo, que é claro no Last of Us, desde o princípio, é que eles queriam te dar uma história e você ficar imerso nisso. Eles não fizeram o jogo pra ser difícil, pra te dar uma dificuldade de gameplay igual Dark Souls é feito desde o início. Então eu achei que essa ideia deles foi ótima. Não, e eu ainda acho que a jogabilidade, ela foi tão bem pensada que ela caminha muito lado a lado com a experiência que você vai ter no jogo, com a sensação que o jogo vai te proporcionar. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo não, que é assim. Nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. Uma coisa que eu conversei com alguns amigos meus e alguns deles nem perceberam é que a câmera, diferente de vários outros jogos, não vira sem o personagem virar. Aí você fala, pô, qual é a diferença que isso faz? Isso faz uma puta diferença quando você tá fugindo de alguma coisa e você não pode correr pra frente olhando pra trás. Uhum. Então tem hora que tem uma porrada de zumbi, até no começo do jogo mesmo, tem muito zumbi correndo atrás de você, você tá ouvindo um... E você não pode olhar pra trás, brother. Você tá tipo, corre pra frente e corre. Fudeu. Você tá... desesperado e sim, e ouvindo, né? E eu tive o erro de olhar pra trás e foi a minha primeira morte. Death Couch 1. O problema desse negócio do save, eu acho que só teve uma falha nisso, que é, por exemplo, você tá no Light Stealth, o inimigo te viu, começou aquele tiroteio e tal, ele te matou. Quando o jogo dá o loading de volta, ele já te joga com os inimigos assim, o filho da puta tá aqui, gente. Aí tu já fica, caraca, meu stealth já era. Tu tem que levantar e matar todo mundo. Mas é qualquer jogo de stealth. Metal Gear é isso. Metal Gear, um cara te viu, Aí todo mundo... Tan, tan, tan, tan, tan. Não, mas não é isso que ele tá reclamando. Ele tá reclamando que o jogo, quando recupera seu save, não recupera seu stealth, entendeu? Ah, entendi. Mas isso depende... no meio do tiroteio. Ele já te joga e fala assim, ó, a galera, tu tá escondido, mas a galera sabe que você tá aqui. Aí a galera já tá andando, aquele olhar atento, do tan, tan, tan. Aí tu fica, mas isso depende da ocasião, da parte do jogo que você tá, assim, sem dar spoiler. Por exemplo, tem hora que você tá no Capitol Building lá, que assim, por mais que os caras não saibam exatamente onde você tá, eles estão te procurando. Uhum. Então assim, o jogo te joga nessa situação, mas não é que os caras viram e o save botou você já, que os caras já sabem que você tá lá. Eles estão te procurando. E tem uma diferença também entre você morrer e dar um checkpoint e você dar um restart encounter. Quando você morre e vem pro checkpoint, é um tempo menor do que o restart encounter, normalmente. Sim. É, se você der um restart encounter, normalmente você pode voltar tipo 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, mas no, se você morre, normalmente vai voltar 1, 2 minutos do que aconteceu. Uhum. Então, se você morrer numa parte em que já te acharam, pode ser que quando você acorde, ainda eles estejam te procurando já, porque já te acharam. Mas se você der restart encounter, aí você vai estar no começo da cena de novo. É, só que ele te joga lá atrás, aí tu, caraca, vou ter que jogar essa porcaria de novo. Agora que eu entendi que você tá falando restart encounter, eu tava entendendo restart encounter. Eu falei, caralho, reiniciar aqui, computador de quê mesmo? O que esse cara tá falando? Esse cara tá falando o quê, mano? Todo torcedor da América é maluco. Outra coisa que eu gostei bastante desse jogo e que a Naughty Dog já tava fazendo com os Uncharted, mas acho que aprimorou bastante agora, é a jogabilidade dos NPCs, né? O quanto eles te ajudam ou deixam de te ajudar, precisam de você, etc, durante o jogo. Por exemplo, em Uncharted, o Sullivan e a Loura lá, que eu já esqueci o nome, eles não morrem. Pode acontecer o que for, cair uma bomba, eles não morrem, né? Já em The Last of Us, até tomar muito soco e morrer, acabou, game over. Então, esse caráter de sobrevivência, né, ele se estende pra além da presença do... pra além do único personagem que você controla, né? Vai pra todos que tiverem na sua party no momento. Isso gera uma coisa muito foda, por exemplo. Às vezes o NPC sai correndo na sua frente e fala, olha o que eu vi ali, sai correndo. E você fica tipo, não, não vai por aí não. E sai correndo atrás dele e começa a olhar. Tem uma hora que, por exemplo, como qualquer um pode se esperar desse jogo, sem nenhum spoiler, existem mini puzzlezinhos que você tem que dar pezinho pra pessoa levantar, subir a grade, abrir a porta do outro cara, lado, etc. Essa porra de dar pezinho, eu fiquei muito puto quando eu fui jogar dublado, porque eles traduziram pra empurrão. Nossa. Então empurrão. Falei, caralho, não é possível, cara. No Brasil inteiro deve você dar um pezinho nessa porra, não é possível. Pois é. Aí, quando você dá um pezinho, antes de dar um pezinho, às vezes eu olhava do outro lado da grade e tinha, tipo, sei lá, um zumbi morto caído no chão. Eu falo, cara, se aquela porra levantar, eu vou dar uma flechada na cabeça dele só pra ele, só pra garantir que não vai levantar, né, antes de dar um pezinho. É, mas é que tá, zumbi caído não levanta, né? Não é... Depende, gente... tem uma não situação... Sei. Eu comigo situação não aconteceu específica. Nenhuma vez. Não acontece. Eu acho que sou sexy. É. Tá. É, isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, que ele brinca com todos esses... paradigmas, né? Essas paradigmas de jogos, né? O que você espera de jogar um Resident Evil Silent Hill da vida? O próprio lance do pezinho, né? Uma parte mais pro final do jogo, é uma das situações mais fodas do jogo inteiro, que é a parte da girafa, que a gente vai falar mais pra frente, e envolve... Tudo começa com o pezinho, né, cara? Uhum. E é fantástico. O bom do NPC nesse jogo, cara, é que o que me dava raiva a primeira vez que aconteceu foi que eu tava andando, aí a Tess pegou e agachou perto do boneco, aí eu falei, caraca, aquele maluco vai ver essa mulher encostada aí, eu vou morrer por causa dessa vadia. Aí passou direto, assim, como se não tivesse visto ela. Isso é meio... Infelizmente, acaba tendo que ser assim, né? O inimigo não vê o NPC. Todos os NPCs do seu grupo são invisíveis. Stealth do Otacon. Isso tira um pouquinho da imersão, mas é necessário, né? Senão, sei lá, não sei como poderia fazer hoje em dia uma parada... A não ser que eles ficassem muito lá atrás e não fizessem nada enquanto você não fizer. Senão você ia ser punido por coisa que você não faz, né? Ia ter gente chiando pra cacete. Então talvez tenha sido melhor assim. Ordem, né? Tipo, tem no Mass Effect, você se posiciona ali, você ali. Aí você vai ia posicionando a galera. Tipo assim, ó, tu fica aí, não sai daí enquanto eu mandar. Uhum. Aí pois eu acho que apalharia menos. Porque tem momento que o boneco para assim, eu tô escondido atrás da caixa. Ele se esconde na frente, assim. Aí tu, caraca, boneco estúpido. Então, cara, eu tava vendo umas discussões sobre isso e até a galera tava falando, assim, em Resident Evil 4, tinha o lance que você mandava a Ashley se esconder dentro do latão de lixo, limpava a área, voltava e mandava ela sair, né? E ok, funcionava bem até, né, pro Resident Evil 4. Já no BioShock Infinite, que é o mais recente aí, a Elizabeth tá no meio do tiroteio com você e fica, hey, I found something, isso aqui a gente joga munição, caralho, 4. Eu acho que pro que eles queriam do Last of Us, que é a jornada, você tem que proteger essa criança, né, essa menina, funcionou, eu acho que funcionou legal, porque até a Naughty Dog sempre faz isso, né? A primeira vez que eu fui ver isso num jogo foi no primeiro Uncharted, dele passar a mão alisando a parede, dele molhar a calça e depois de um tempo a calça secar. Aliás, isso tá tudo nesse jogo também, né? Sim, e tem uma parada que vocês devem ter reparado, quando você tá escorado em alguma caixa, é muito comum a Ellie ficar embaixo do seu braço, isso, como se tivesse amparando ela, né? Uhum. E eu acho que é o que eles quiseram te transmitir com isso, né? É meio escroto, às vezes você tá numa situação tensa e ela sai de um lugar pro outro e ninguém vê, ok. Mas a grande parte do tempo você sente que você tá defendendo ela. Você tá meio que abraçada. Assim. Mais escroto é quando você tá com o Bill no time e você faz isso com ele. Aí é pior. Ainda mais você descobre depois. Pois é. Não, cara, descobre depois, cara. Quando aquele cara aparece, meu irmão, parece ter uma aura. Tem algo esquisito naquele maluco. Esquisito não, né? Porque mas tem algo de diferente, né? Falaremos sobre isso. Mas... Falando, só um parêntese, o Márcio comentou sobre o BioShock Infinite, o dublador do Booker é o dublador do Joel. É o mesmo, Troy Baker, né? E ele vai dublar o Ocelot agora no Metal Gear 5. O agente dele tá bom, hein, cara? O empresário desse cara aí, que a pouco ele tá no Barcelona, ninguém reparou. E todos os dubladores são fantásticos, né, cara? Nesse jogo, o que eles fizeram de trabalho de mocap e de dublagem, assim, é algo absurdo, cara. A dublagem em inglês eu achei sensacional, a dublagem em português eu tenho muita crítica. Não ficou ruim, mas ficou bem inferior à dublagem original. Os aspectos da dublagem brasileira tem, né, o seguinte. Primeira coisa, a mixagem, tudo é dublado aqui, né, não é dublagem de Miami, igual foi o Uncharted 3, que eu gosto, todo mundo sabe que eu gosto daquela dublagem, que os beduínos contornam essa porra! Eu também gostei, cara. Boa, e foi tudo dublado aqui, inclusive acho que a maioria dos atores é do Rio de Janeiro, o dublador do Joe foi o Luiz Carlos Percy, que dubla um monte de coisa, mas ele é conhecida. E a dubladora da Tese é a Miriam Fischer, que dublou a Botão no York Show, por exemplo, só que ela tá dublando com a voz dela, né, não com a voz de garotinha. Eu achei a fisionomia da Tess um pouco parecida com a Miriam Fischer, sabia? Se você parar e botar uma do lado da outra, você vai falar, pode crer, elas são parecidas. Parece mesmo. A menina que faz a Ellie, eu já não sei quem é e etc. Tem um problema de tradução, né, alguns que ficam muito nítidos e alguns que são grosseiros. Tem uma hora, por exemplo, que quando você tá com os três fugindo, um soldado captura você por qualquer motivo e pergunta em inglês, no inglês seria qual é o tempo estimado para o reforço chegar, né? Ele pergunta, what is the ETA? ETA é uma sigla para tempo estimado de chegada. E aí o tradutor colocou na tradução, e isso foi pra dublagem, o que é ETA? E alguém responde, 2 minutos. Nossa Não, tem uns erros fodas na tradução. Por exemplo, tem uma hora que fala assim, where the kid has gone? Aí a tradução é, aonde o garoto foi? Pois é. Ele tá falando da menina, entendeu? Então assim, isso é um erro de tradução que ficou pra dublagem, porque aí teve um pequeno erro de direção. Né? Uhum. O diretor de dublagem, porra, na hora que ele tá revendo o texto, e até o ator, talvez, em algum momento, né? Se ele pega um erro desse, porra, corrige, pelo amor de Deus, né? Mas isso acontece. Ninguém tá, porra, 100% sem erros, ainda mais. A minha maior crítica pra dublagem é que os personagens relevantes pra história do jogo são muito bem dublados. Mas uma coisa que esse jogo tem, que a gente vai falar já, que é muito fantástica, que é uma profundidade de NPC, que eu não lembro de ver tão bem em outros jogos, é tirada na hora da dublagem, porque a dublagem de os NPCs mais rasos é ruim. É muito ruim. É ruim. Os NPCs são, porra, de uma profundidade nível One Piece e Game of Thrones, sem sacanagem. É incrível. Tem um aspecto diferente na jogabilidade desse jogo, que incrementa o seu stealth, né, que é usando o poder do demolidor, que é você usar o seu ouvido pra criar um radar, usar a audição pra criar um radar e tentar entender onde mais ou menos as pessoas estão perto de você. Então, tipo, o cara tá andando, aí você usa, você tipo, meio que fecha os olhos e imagina um lugar e sabe que o cara tá andando por ali. Aí você pode meio que ver através das paredes, coisas assim. É um recurso bem legal. Só que pra deixar esse recurso mais legal, eles botaram os NPCs com muito mais diálogo. Então, se tem um grupo de inimigos ali, óbvio que não são zumbis, né? Porque zumbi conversa assim. Mas tem pessoas que não são monstros. Então ali, eles vão conversar. E você vai ouvir a conversa deles e vai dar um grau de humanidade pra eles que pra um NPC você não tá acostumado a ver num jogo. Então, volta e meia, você fica bolado porque você mata um cara que tinha toda uma história. O cara falando, tem um cara que tava patrulhando um lugar ali num determinado ponto do jogo e eu tinha que passar por ele, se ele me visse ele ia me matar. Aí ele falando com um amigo dele assim, eu tô muito preocupado com meu primo que ele foi lá pra um grupo de militantes e ele nunca mais deu notícia, será que ele morreu? Eu tô muito preocupado. A gente não tem mais telefone, não consigo falar com ele. Eu falei, porra, coitado dele. Preocupado com o primo dele. Vem cá que eu vou te matar! E várias vezes eu me ferrei porque eu queria ficar ouvindo os diálogos deles e aí eu perdi o timing do stealth. Caralho, se tu ouvisse mais um tempo esse cara falar, ele ia falar que foi criado com esse primo pela avó e que eles faziam meinha, né? Porque, porra, isso. Tava, né? Aí, e ao longo do jogo eu fiquei alternando as dublagens pra ver, ah, será que agora ficou legal? E realmente nesses pontos, quando era dublado em português, era fraco. Não passava esse mesmo sentimento. Infelizmente, pra mim, eu recomendo você jogar o jogo dublado em inglês. Mas a dublagem em português dos personagens principais tá muito bem feita. Eu recomendo que jogue duas vezes, inclusive. É. Uma coisa que você tá falando aí, Ninja Inimigo, é que eu nunca tinha visto em outro jogo que são os NPCs, assim, chulé, né? Uhum. É, a gente vê só quando é coisa scriptada, né? Mas nesse jogo, não. NPC chulé é você ver eles reagirem a você e o ambiente, né? Por exemplo, você jogou um tijolo ou você já matou alguns caras do grupo e eles vão te ameaçando e eles vão andando. É muito foda, cara. Tem uma hora? Isso nenhum jogo. Saco de bosta. Não, e é coisa assim, tipo, você normalmente quando você joga um jogo, você vê os NPCs inimigos como bonecos, inimigos, obstáculo, que você atira e tal. Nesse jogo, você vai matando as pessoas e as outras pessoas vão ficando putas, irritadas, chateadas, falam com você, tipo, pega a shotgun e vai correndo, you kill my friends! Sim, eu quero falar agora. Aí você, tipo, caralho, fui mal, mas era eu, ele. O melhor de todos eles é o sniper. Fato, o sniper é muito bom. O sniper é mais maneiro. E aí, voltando ao aspecto da dublagem, né, o segundo problema é que, assim como God of War Ascension, a mixagem não foi feita aqui. Foi feita por qualquer um que a Sony contratou lá nos Estados Unidos. E aí, porra, você colocar alguém que não fala determinada língua pra fazer mixagem de som daquela língua é pedir pra dar merda, né? O cara não fala português e ele não vai saber mixar, né? Não é uma... Parece muito simples, né? Quando a gente pensa que é simples o fato de botar o som pra começar no ponto certo, né? Mas passa também do fato como você, que vai ser o consumidor final, compreende aquilo. Então é diferente. E o terceiro problema, que também aconteceu no God of War, é que eles colocaram um volume baixo. O volume da dublagem brasileira tá abaixo do volume da americana e de... Nas cutscenes tá normal, durante o jogo. Nas cutscenes tá normal, sim. Então, assim, o ideal é que você, se for jogar dublado, diminua o volume dos outros... do som ambiente, música, etc. Senão você não pesca. A única crítica que eu faço, de fato, pra complementar isso aí que o Luiz Mico já falou, que, de fato, eu acho que os NPCs estão bem um chulé mesmo, assim. Até porque deve ter sido aquelas... Igual o filme, né? Que sempre tem o cara que só aparece pra falar, não, o metrô é por ali. Provavelmente o dublador nem sabe o que ele tá fazendo. Ele só entra, lê o texto, encaixou e vai pra casa, né? Então, realmente, acaba sendo prejudicado nesse aspecto. Vários desses NPC chulé eram vozes até que você reconhece de ver em desenho animado. Porra, tem uma mulher lá que eu achei que tava sendo dublada pela mulher do Google, tá ligado? É a Neguana. E sim, é a dos Vagalumes, né? Ela a tem uma Marlene, voz, né? Marlene. Ela tem uma voz genericona mesmo. Inclusive, todo mundo tem nome genérico e nome brasileiro, né? Marlene, Joel. É muito bom esse nome. Então, isso eu achei também meio escroto dos caras a brasileirarem os nomes, né? Eles Alguém chamam falou de Joel. Eu não reparei. Não, eu vi Joel. Eu só vi Joel. Eu não joguei, mas dois amigos meus jogaram e falaram que eles se referem como Joel. Joel. É Joel mesmo. Olha só, se falaram bosta. Se falasse Joel e tinha que colocar left, middle, the... Não, tinha que ter Preysem. Preysem, I have a good place, Scott B. Debo. A dubladora da Ellie é que fica um pouco abaixo, né? Eu não conheço, deve ser nova atriz, né? Então, realmente não ficou muito bom, não. Mas o Joel compensa, o cara, porra. É, arrasou mesmo. Mas também não vi muita coisa porque eu não terminei ainda de jogar dublado, né? Não sei o que é que me espera. Mas, no geral, acho que foi melhor ser assim. Já tá melhor do que a do Uncharted, porque colocaram um pessoal profissional pra dublar aqui no Brasil, embora eu ainda goste do Uncharted, e já é melhor porque tá começando a ter cada vez mais, né? Então acho que a tendência agora é cada vez mais jogos serem dublados em português. Acho que daqui a pouco a Ubisoft vai começar a dublar os dela também, e valeu a pena por isso. Acho que... Mas o coisa já tá do... foi legendado, né? Foi legendado, os Assassin's Creed já estão legendados, assim. É. O que tá vindo dublado mesmo é o Warner, Microsoft não, mas o Gears of War, né, que são os exclusivos da O Batman não foi dublado, não, eu acho. O Batman não. É, os jogos da Warner, no caso, estão vindo em português. Dublado mesmo foi só o Injustice. O Injustice foi muito bom, cara. É. Porque eu sempre sempre bato na tecla, assim, é ótima essa iniciativa, pô, que dubla em todos os jogos, né, e que a qualidade aumente até a gente chegar num nível animação desenho. Da Disney. Pois é. É, da Disney, né, que sempre é muito bem dublada, mas que não tirem a porra da opção do áudio original e legendas em inglês, cara. É, porque, não assim, tiraram, né? Não, mas no acho Xbox, que isso eles não vão sim. fazer, não. No Xbox, sim, pelo tamanho da mídia, quando você comprava um jogo aqui, por exemplo, Halo, os últimos Gears of War, você não tinha opção, era tudo em português. Não sabia, mas aí é porque já é prensado aqui também, né? Sim, é, sim. Não sabia. Ah, mas Last of Us próprio... é da Sony. Não, o Last of Us, ele... Essa versão nacional, que saiu mais barato, tudo, mas ele tem o áudio original pelo tamanho do Blu-ray. Mas olha só, é porque o Blu-ray é o seguinte, a região dos Estados Unidos e a nossa é a mesma coisa, é região 1. Então, se eu comprar da Shop 2 e for a versão americana, ou se eu comprar a versão do eBay e for a versão americana, ou comprar aqui no Brasil e for a versão americana, vai ter dublagem em português brasileiro. Se eu não comprar... sei, porque o meu Uncharted 3 eu ganhei na PS Plus e não veio a dublagem em português. Porra, então você tá falando isso, eu tô começando já que o meu Infamous 2 não tem a dublagem. Falaram que eu que dublei o Infamous 2 inteiro. Falando que é tudo dublado por Carlos Pivotto. Não, beleza. É, mas aí o Uncharted 3 é porque é um conteúdo digital, né? É engraçado, é porque o conteúdo digital, quando eu comprei de graça, né, na PS Plus Uncharted 3, veio um blocão de coisas, né? Várias coisas pra eu baixar separadamente. E o DLC, é tipo, isso. Single player, multiplayer, whatever player, e veio também as linguagens, né? Uh-huh. Veio em francês, veio em espanhol e inglês. E não veio em português. Entendi. Eles podiam disponibilizar as outras línguas pra você baixar. Entendi. Seria legal. É, o meu Uncharted 3, eu, quando vocês têm português, eu comprei em disco, né? Não sei quanto isso, enfim, não sei qual foi a política. Mas também, o Uncharted 3 tem 40 GB quase, né? É, vai ver, eles quiseram limar alguma coisa aí. Mas assim, no geral... É, perfumaria, né? É, perfumaria. E a dublagem, porra, sinceramente eu gostei, mas não é tão boa assim. Joga em inglês mesmo. Todo mundo jogou 1 e 2 em inglês, joga o 3 em inglês também. Pior é um amigo meu aí. Português de Portugal. É, porra, horroroso aquela merda. Não, não dá. Drake, tu tens que fazer isso agora, hein? Era assim mesmo, cara. Pô, era muito bom, cara. É o melhor português do mundo. Último aspecto que eu queria levantar da jogabilidade que a gente não pode deixar de falar, que é uma coisa que retrata o mundo pós-apocalíptico, né? Que é a falta de recursos. Você não acha qualquer coisa em qualquer lugar, então você tem que mandar um MacGyver. Esse jogo tem o modo MacGyver, que você acha pedaços de coisas e você vai montando outras coisas com esses pedaços. Por exemplo, por algum motivo que a gente não sabe, as facas do mundo quase desapareceram. Parece que os primeiros lugares que foram atacados foram as cozinhas. Não tem faca. Então você tem que montar as facas. Você encontra pedaços de tesoura, aí você vai montando uma tesoura, aí depois você pega um trapo, uma fita adesiva e monta uma faca. Aí você pode pegar uma fita adesiva com essa faca que você montou e pegar numa arma corpo a corpo que você tem e fazer uma super tacape do mal. Dead Rising, é aí que tá. Ele aprendeu, não sei se você comentou porque eu tava no telefone com a patroa, mas é parte daquilo que eu tava falando antes, de como ele aprendeu com vários jogos a fazer o melhor possível. Isso aí ele tirou Dead Rising, por exemplo, né, da arma corpo a corpo ter energia e uma hora acaba. Isso. Né? Não dura pra sempre. É assim, eu achei formidável como eles souberam olhar pro lado, ver o que tinha de mão e fazer um negócio melhor ainda. E tanto olhar pro Dead Rising, dá pra você fazer o tacap com tesoura, que é a melhor parada do mundo. E tem aquelas coisas assim, você não vai ficar achando Mad Pack no chão pela rua, mas você pode achar álcool largado num canto, pode achar uns trapos, uns panos que você rasga e faz os trapos. Mas mesmo assim tem coisa escrota, né? Às vezes você acha álcool no meio do lixo e usa. Eu não sabia. Desinfeta, né? No desespero, né, cara? Desespero. Cara, não, a melhor invenção, cara, é o esterco com açúcar. Que eu achei aquela bomba de fumaça que eu usei a primeira vez. E eu falei, caraca, eu tô em Silent Hill. Porque o negócio fez uma neblina. Mas uma neblina que eu falei, caraca, vai vir aparecer a Pirâmide Red aqui, vai matar todo mundo. O pior é que eu não tinha sacado como é bom esse negócio de fumaça quando você tá indo contra. Contra zumbi não serve pra quase nada. Mas contra inimigos humanos é muito bom. E eu só fui perceber lá pro final do jogo, quando eu tava no desespero, na falta de recurso, eu comecei a usar isso, eu falei, caralho, agora eu sou um deus. Mas é quando ele é mais útil, né? O modo Naruto é mais útil pro final mesmo. E o último aspecto que eu, pelo menos eu quero levantar da jogabilidade, que eu acho o mais importante, é que não adianta mais esconder no murinho e a energia recupera, né? Exatamente, porque não é um filme de ação. No filme de ação, todo protagonista de filme de ação tem a sua barra de sorte, que nos jogos são essa coisa de você se esconder, que é simplesmente o fato de que você toma tiro e os tiros tiros não te acertam. Isso. Até que uma hora eles furam a sua barreira de sorte absoluta e começam a acertar em você. E aí te matam. A Lara tem isso, o Drake tem isso, porque eles são heróis de ação. O Joel é um herói de suspense, de pré-terror, né? Então ele não tem a barreira de sorte. Ele toma tiro de verdade. Começa sendo no braço, né? Mas depois ele toma um tiro na cabeça uma hora. Assim, às vezes você pode estar com a vida cheia, acertou na cabeça e morre na hora. É, e verdade. Você vê os pedacinhos do crânio, assim, é bem visual. A violência é bem gráfica, né? As mortes, as cenas de morte são muito boas, assim. Não são, talvez, na diversidade do Tomb Raider, né? Acho que uma crítica até que eu faço é que você sempre estrangula as pessoas igual e todo mundo reage igual. Aham. Todo mundo tenta pegar no seu braço direito, assim, ai, perde fôlego, cai. É, podia ter uma variabilidadezinha, não custava nada. Acho que isso aí acaba tirando uns décimos do jogo, mas nada que, né, atrapalhe. Mas essa coisa da energia não sarar sozinha, acho que já vale muita coisa. É, não, e esse lance que você disse do que é muito gráfico, né? Eu acho que ele é gráfico na medida certa. Por exemplo, quando você morre, na hora da sua morte, tem uma cena brutal, normalmente, como, por exemplo, um monstro mordendo a sua jugular e arrancando e saindo as coisas. Só que em vez de ficar mostrando você. É tipo, mostra você morrendo assim na hora. E corta, no meio. Na hora que você morreria, morreu, né? Você já... É tipo, cortou. Cortou, é tipo, morri. Não tô mais vendo o que aconteceu. Exato. Eles deixaram essas partes Dead Space, né? O gore sádico, assim, pro multiplayer. É bem bacana. Quando você executa o cara e dá um tiro de 12, só fica o maxilar e o resto da cabeça evapora. Assim, eles deixaram essas partes pro multiplayer. Mas um negócio que eu queria falar, assim, desde o começo. A primeira mecânica de jogabilidade que ele te apresenta no jogo é o tiroteio, né, cara? Uhum. E, assim, e é uma coisa que você usa bem pouco depois no jogo. Isso. Mas ele tem um peso que, assim, vocês estavam falando do Tomb Raider. Tomb Raider é um jogo bem gostoso de dar tiro e tal. Oh, mas eu achei... E no Last of Us, ele tem um peso totalmente diferente desses outros jogos de ação, assim, porque você, cada tiro é contado e você vê que faz um estrago. Por exemplo, você atira, o cara bate na parede, fica a mancha do sangue escorrendo, ele vai caindo pela parede, assim. Cara, é muito fantástico. E eu ainda perco uma bala, é foda essa porra. Por isso que o negócio é atirar de arco e flecha. E isso é uma outra coisa também, que não significa... Quase nenhum inimigo dropa item pra você. Então, você mata o inimigo que tava dando tiro em você, você fala, você tá acostumado ao jogo de ação, você fala, aquele cara vai derrubar as balas que ele tinha. Porra, tá. Eu tava jogando Gears of War antes do Last of Us, meu irmão. Pra mim, todo mundo era um pote de munição. Resident Evil, né, cara? Que Resident Evil um também, né? Cara, mas quando tu mata o cara no stealth, ele derruba mais itens do que quando você mata ele em tiroteio. É, acho não sei dizer. Eu acho que é sempre aleatório. Faz sentido isso, porque quando você tá trocando tiro com o cara, é como se ele tivesse o tanto de munição que você tem também. É recurso escasso. Então o cara gastou. Quando você mata ele no stealth, ele não gastou a bala. E é por isso que a maioria das vezes você acha munição. E tem no posto, o detalhe, cara, né? Zumbi dropa item agora, né? Porque o cara virou zumbi e tava lá com as balinhas dele, então você consegue pegar. Mas é aleatório, porque já teve caso de eu pegar item de um zumbi, aí depois morri mais na frente, voltei e o mesmo zumbi não tinha, né? Eu fui direto, porque eu reiniciava a cena 20 vezes. É um loot bem aleatório. Você foi muito bem lá atrás. Tivemos sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno foi especialmente cruel. Outra coisa que eu bato palmas pro jogo, que aí já foge um pouquinho da jogabilidade e entra mais no quesito da ambientação do jogo, é como todo cenário é muito bem feito. Mas eu não tô dizendo bem feito assim, tipo, nossa, que bonito, que parede legal. É tipo, a ambientação de tudo é perfeita. Você entra numa casa, ela tem todo o design de ser exatamente uma casa abandonada. Tem banheiro, tem fotos, tá sujo, das pessoas, tem anotações num canto, cada lugar tem a sua história, tem o que aconteceu ali, e você fica curioso. Foi o primeiro jogo que eu li todas as anotações que eu peguei. Tem copo na pia, prato sujo. Pois é, eu li banheiro, poeira, rasgado, poeira na TV. Pô, porra, eu tô com rinite, então tava foda jogar aquela porra. E aí entra no lance de ambientação dos diálogos, né, que a gente tava falando. Cada local que você vai, além dele ser único, eles tomaram cuidado em textura, desde vaso sanitário, piso. Cada casa é diferente. Uhum. Ele pode até repetir. Só teve uma casa grande de tempo. É, teve uma casa que eu vi que repetiu, porque eu fiquei reparando muito nisso, porque eu fiquei encantado mesmo. Nas primeiras vezes no jogo eu fiquei reparando muito nisso. Só que eu acabei reparando numa casa mais lá na frente que a foto se repetiu. Era tipo, ou os caras tinham duas casas, que ficava o casal de pessoas tinham duas casas, ou a foto foi repetida mesmo. Ué, você não sabe se, na verdade, o que acontece é que ali, nesse caso, você foi na casa dos pais de algum dos dois. Pode ser. Foto do casamento, depois você viu? Pode ser, olha lá. Aliás, tinha uma coisa legal, tinha lugar, coisas legais que você via também, por exemplo, era malas prontas e pessoas mortas num canto que não sobreviveram. Você sabe que eles estavam fugindo dali. É. Tem toda uma narrativa emergente. E outra coisa muito boa também, né, que a gente até falou de bicho aqui, uma coisa que não tem é bicho. Que quando vai dar merda, o bicho foge. Uhum. Então não tem cachorro, não tem gato. Nos únicos lugares que tem uma explicação por quê. Você acaba descobrindo. Tipo, Sim, tem o lance do, logo no começo do jogo, né, que tem um canil e você vê dois cachorros e aí você chega perto e o cara fala, olha, esses dois já estão vendidos, semana que vem chega mais, assim. Então, assim, dá muita dó dos cachorrinhos, né, cara? É. E tem a galera na fila pro hambúrguer de rato, assim. E mais pra frente no jogo, quando você tá numa cidadezinha lá e você encontra dois cães brincando, né, e até ele fala, caramba, tipo, nossa, dois cães. E aí o Joel fala, eles são selvagens, é melhor você não chegar nem perto deles, assim. Essa altura do campeonato, deve ser lobo quase, o cachorro. Os animais que você encontra são selvagens, né? Você encontra cachorro, girafa, alguns bichos no longo caminho, mas nenhum. Poucos são domesticados. Eu acho a girafa muito spoiler. É muito, então eu corto. Não, mas não. É da curiosidade. De onde que vai sair uma porra da girafa? Não. O que eu senti falta, que me ferrou algumas vezes no momento, é que você usa o mesmo botão pra jogar, vamos dizer, granada, né? Que é o lança-chamas, fumaça, essas coisas, e atirar. Porque eu colocava na bomba de fumaça, eu lançava duas sem querer seguidas, porque eu esquecia de botar pro lado pra mudar pro revólver, sem. Caraca, alguém podia jogar o L2 nessa porcaria pra me ajudar, que eu já tô de saco cheio de gastar item à toa. O que eu confundia muito era apertar o X pra subir alguma coisa, o triângulo pra outra subir coisa. Outras coisas. Não entendi por que subir algumas coisas era triângulo e outras eram X. Não, nada, pra subir nada é triângulo. Triângulo é pra você pegar coisas no chão ou interagir com coisas que você vai recolher. O X é um botão de ação, de locomoção. Não, mas quando você tem que pular uma coisa alta, dar a mão pra alguém, puxar uma escada, alguma coisa, é um triângulo. Então, mas é porque você tá interagindo com alguém. Entendi. É só pra, antes da gente terminar o lance da jogabilidade, as mecânicas, uma coisa que é muito bacana, assim, que nem vocês estavam falando, que ele foi chupinhando um pouquinho de acerto de cada jogo, é que tudo é on the fly, assim, não tem pause, né, pra abrir menu. É tudo igual Dead Space, tudo, né? Igual Dead Space. Tudo vai acontecendo, e o lance da mochila ser tão importante, né? Por exemplo, você tem um 38 e uma automática. No meio do tiroteio, se você quiser trocar arma porque acabou a munição, se vira negão. Você tem que ir atrás de algum lugar, ele abre a mochila, tem a animaçãozinha, você tem que escolher a sua arma e nisso o pau tá comendo, entendeu? Uhum. Até mais pra frente você conseguir, tem umas... melhorias. As bench lá, eu sempre esqueço. Mesa de trabalho. Isso, as mesas de trabalho. E aí você consegue fazer um coldre, e aí já você consegue no meio do tiroteio já puxar a arma, mas porque você tem um coldre que você construiu, então tudo é em tempo real. Isso dá uma tensão absurda, cara, no jogo. Isso. Acho que o nível de verossimilhança desse jogo, pra esses jogos assim que tangenciam o gênero de ação, acho que não tem nenhum que chegue perto, não, cara. O simples fato do cara não enfiar a arma no cu já dá uma diferença dele pros outros absurda. Sim, ele fica o tempo inteiro, né? O rifle, mais pra frente você pega um arco, fica tudo o tempo inteiro. Até quando eu e o Ilapsus gravamos lá sobre o Tomb Raider lá no Phoenix Down, a gente falou, né, que só ficava as duas últimas armas selecionadas. Sim. E o resto sumia no cu da Lara. No cu mesmo, porque ela não tava de mochila nem nada. Tava com nada. Então, eles sumiam as armas, né? Nesse não, fica o tempo inteiro tudo que ele tá levando de cacareco, fica à mostra. E ele tem um mochilão que passa a dificuldade que ele tem de se movimentar. Parece pesado, entendeu? Quando ele corre meio assim. Tem uma porra da mochila gigante nas costas dele. E é da Samsonite a mochila dele. Tem um igual. É muito bom, recomendo a todos que comprem. É legal que as flechas aparecem, assim. As flechas que ele tem aparecem todas na mochila guardada ali, assim. Isso. Tu vê ele puxar e atirar, é muito bem feito. E é muito bacana que se você conseguir encaixar o tiro de flecha perfeito, depois você vai lá no corpo e pega de volta a flecha. Se você atira na parede e ela quebra, aí já era, entendeu? É o efeito Daryl, Walking Dead. Sim, sim, esses cuidados que eles tiveram, assim, que geralmente é só a Naughty Dog que faz, cara. É muito absurdo mesmo. É até sendo a única também que se propõe a fazer, né, nesse nível, né? Acho que as outras agora podem aprender, acho que a receptividade desse jogo foi tão boa que acho que mais gente vai tentar se aproximar disso, né? Quando o objetivo for esse, né? Acho que também quando não for, não tem por que fazer, né? Não precisa o Gears of War ser assim, por exemplo, né? Nem quero que seja. O Gears 3, eles até chupinharam um pouco. Eu lembro que você, quando passava em alguma porta, ele colocava a mão na parede, abaixava a cabeça pra não bater a cabeça no batente. O Judgment também teve umas mudanças, né? Mas acho que no sentido inverso, né? Então acho que eles estão ainda mistos, né? No que eles querem fazer nesse sentido. Cara, eu vou pisar na coisa... Eu vou pisar no orgulho do Ilapis aqui, rapidinho. Pode falar. É rápido, Ilapis. Pode pisar. Eu achei o andar a cavalo no Last of Us mais real do que andar no cavalo do Red Dead Redemption. Aí você falou merda, cara. Vê a animação de novo. Pisou na ferida. Vê a animação de novo, cara. O Joe, ele fica... Ele fala, estátua! Aí começa a andar no cavalo. Ele não mexe a perna, cara. Ele não mexe a perna. Pô, mexe. Mas eu acho legal que ele fica, tipo, mexe, mandando beijo pro cavalo, chamando atenção, não, falando... É maneiro. Não, assim, a evolução no gênero andar a cavalo... Uh-huh. Eu descobri porque eu gosto de andar a cavalo em jogo, cara. Porque a mãe da Rebeca falou que, numa vida passada, eu devo ter sido um beduíno que andava... Olha só. Cavalo das ervas. Ficou contornando aquela porra. Contornando a porra? Mas eu tava vendo na hora que eu tava esporeando o cavalo e ele ia me dar um coice, igual no Red Dead, assim. Pois é. O cavalo é muito obediente no Last of Us. E tem todo um diálogo que eles ficam, que toda hora o Joel fica falando, eu odeio o nome desse cavalo. E ele fica a Ellie, cara, o tempo inteiro discutindo o nome do cavalo. Assim, muito engraçado. Eu achei engraçado porque me incomodou um pouco a animação de andar a cavalo no Last of Us, e no Uncharted 3 eu não lembro de ter me incomodado. Não sei se é porque a cena é muito mais rápida. Não, funcional com certeza. Só a animação que eu achei ele muito durão, assim, andando no cavalo. Mas... É que o Red Dead, cara, acho que nessa geração nenhum vai bater o cavalo, né? É o cavalo mais bonito que você vai ver na sua vida. Sim, assim. É um jogo bonito, né? É um jogo, a proposta do jogo é essa, né? Se você pegar um andar outro... a cavalo. Porra, tem uma parada aqui, é plus, se for melhor do que a proposta do Red Dead, que merda. Acho que no Assassin's Creed é muito bem feito também. Esses jogos em geral que estão tendo cavalo aí são bem feitos, assim. A diferença é que o Assassin's Creed... Perdão, Assassin's Creed não. No Red Dead Redemption, o cavalo é um personagem. Ele cansa, né? Te dá coisas, derruba, né? Nos outros, ele é só um meio de transporte mesmo. Talvez agora, no Metal Gear 5, seja nível de Red Dead. Red Dead tem 3 anos também, né? Já tem 3 anos que eu não jogo. Não sei se eu jogar agora, assim, eu não vou ter críticas que eu não tive na época. Talvez sim, mas não tem sei. Tem que fazer que nem o Ocarina no Maia, porque ninguém fazia nada de andar a cavalo. Meteu ali a Epona, foda pra caralho. Epona! eu senti a falta de um contador de cenouras no Last of Us. Você dá turbo no cavalo. É assim, se for pra pensar, a história dos cavalos nos jogos, né? Epona, Agro, aí o Red Dead Revolver, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, Red Dead Redemption. O Agro é o cavalo mais encantado. Tem os do mundo. Skyrim, mas são horrorosos. É, os do Skyrim agora, recentemente. Enfim, os cavalos estão ganhando aí a sua participação nesse mundo dos jogos. Ah, e o Sunset Riders também, desculpa. Sunset Riders, pode ser. Que tinha o surf de cavalo, né? Você andava em cima do boi, corria. Por último aqui na nossa área sem spoilers, eu queria falar um pouco da trilha sonora, né? Que A gente tem que falar da história também, né, cara? Que senão nem... História? Não. Não, o comecinho, né, cara? Não, acho que... Eu, se eu tivesse jogado o jogo sabendo do que acontecia no começo do jogo, eu não teria gostado. Então, beleza. Então, tranquilo. O começo é uma das melhores partes do jogo. Não, mas não é a história em si que eu falo no sentido de o que acontece. É um plot, né? Eu acho que a gente explicou mais ou menos. Não, eu acho melhor só falar a parte dos zumbis e da formiga mesmo, tá bom? Explicar a doença aí, explica pelo menos que teve uma doença e pronto, que é o plot. Me convenceram que não precisa. Vai, vambora. Então é isso aí. Acho que por último aqui nessa parte sem spoilers, a gente pode falar da trilha sonora do jogo, né? Que, na minha opinião, foi um trabalho muito bem feito, não só de passar o clima de tensão, como outros compositores aí já têm um bom trabalho, na parte Silent Hill, por exemplo, de fazer aquele barulho de correntes e coisas assim estranhas, mas também como na carga dramática que algumas partes do jogo tem, e a trilha sonora se impõe ao trabalho dela. E a composição é do Gustavo Santaolalla, que é um compositor argentino, faz tudo quanto é filme aí desses filmes argentinos, sempre vira e mexe, argentinos não, os filmes latinos vira e mexe, tem um que é dele, assim, aquele Beautiful do Javier Bardem foi dele também, por exemplo, acho que é o primeiro jogo que ele faz, pelo menos olhando aqui a... Tudo bem que o que eu tô vendo aqui é uma filmografia, então não ia ter jogo, mas acho que é o primeiro jogo dele mesmo, e ele é um cara que, porra, faz tango, né, até porque ele é argentino, e acho que, porra, e de fato, a trilha sonora tem elementos de tango, com rock, esse tango novo. E é o violãozinho, várias vezes aquele violãozinho, que às vezes faz você ficar pensando, assim, inclusive quando terminou o jogo, subiu aquele violãozinho nos créditos finais, eu fiquei, tipo, olhando pro nada, assim, caralho, Chateadíssimo, né, e achei a trilha sonora excelente, assim, quem comprou a versão da pré-venda, pelo menos, a versão digital, a trilha sonora veio junto, então eu fiquei ouvindo aqui um dia desse, e realmente é muito boa, assim, mas encaixa. Veio junto no seu PlayStation, tu pode tirar do PlayStation? Como assim? Ah, não, veio junto no PlayStation, Você pode ter um pendrive ali e tirar os MP3? Claro que não, porra. tá chamando a Sony de otária aqui? Vai ter gente comercializando isso por aí. Ah, tem no YouTube já, porra. Procura aí, Last of Us Track 10, você acha inteiro. Eu já vou meio contra vocês, assim, eu achei que a trilha sonora foi o que menos me cativou no jogo, assim. Ela não é ruim em nenhum momento, ela é boa, mas não tem nenhuma música que ficou gravada na minha cabeça. Mas você tá falando que a trilha sonora não te chamou a atenção, tipo assim, você não percebeu que ela tá ali. Muitas então, partes. Então ela cumpriu o propósito dela. Porque o verdadeiro propósito de trilha sonora em coisa assim é você não perceber que ela tá ali. Mas, Márcio, pensa num jogo, Márcio, de suspense. Ou num jogo mais dramático. Por exemplo, vamos. Silent Hill, nenhum tem música. Sim, nenhum desses jogos tem música. É uma música mais discreta. O Walking Dead também, da Telltale, que é mais recente. Você não tem nenhuma música emblemática dele. Tem aquele teminho só, inicial. Sim, que na verdade não é nenhuma música, é só um assoviar com barulho de árvore. Não, mas eu digo assim, por exemplo, no Resident Evil, pô, é que todo mundo se respirava aliviado quando você entrava no banheiro lá pra gravar. Não tinha música. E tinha a musiquinha da sala de save, né? Então, assim, não é nenhum momento uma trilha ruim, mas eu não consigo lembrar agora fazendo força qual que é o tema do Last of Us, entendeu? Não me cativou. Eu não consigo lembrar nenhuma nota. Por exemplo, Walking Dead, a série. Pô, aquele tema, você fica maluco. Não tem como esquecer o tema. Mas é porque... O Game of Thrones é um tema que fica na sua cabeça, ela fica cantarolando. Mas o The Last of Us ficou na minha cabeça. Mas é porque eu fiquei muito tempo depois na tela de iniciar o jogo olhando. É o seguinte, também, Márcio, as músicas em The Last of Us, elas tocam pontualmente, né? E você jogou 15 horas quase que seguidas, você mal viu tela inicial do jogo. É verdade. Game of Thrones, toda semana você tá vendo lá aí, ó. Mostrando o nome de elenco, assim. Você não foi tão exposto a ela. E geralmente quando ela toca, ela não é o centro da atenção. Ela é só background music pra alguém conversando, né? Que ela fez o papel dela bem, porque o que que acontece? Exatamente por isso, você não percebeu ela. Ela é o complemento do que tá acontecendo. Você tá andando, tá aquela música de tensão ali, aquele ambiente. Ela tava mais pra te deixar dentro do jogo, na ambientação, do que ela se sobressair. Porque se você chegar ao jogo e falar assim, pô, a trilha sonora, caraca, aquele momento ali que eu tava correndo, tocando uma música assim de explosão, de não sei o que. Não, a música naquele momento é, moleque, tu tá fudido. Imagina, aparece aquele zumbi gordão, aí começa. Aquele momento que tem o. Que quando vai ter zumbi, são as partes mais traumatizantes pra mim, porque a música fica baixa e tu só ouve aqueles barulhos. Não tem música, acho. Caraca, que ódio que eu odeio aquilo. Não, mas quando o zumbi aparece, acaba a música. Entendeu? Mas enquanto você tá andando que não aparece ninguém, tá aquela música de fundo dizendo, daqui a pouco alguém vai aparecer e vai comer sua. É aquele barulho assim, ó. É essa porra mesmo, é um barulho de alguém vai comer sua bunda, filho. Vai rápido aí. Aí tu fica, caraca, moleque. Eu acho que é por isso que a gente. Tu não tem um tema tão marcante assim nesse jogo. Porque a música, ela serviu mais pra te colocar dentro do ambiente do jogo do que pra se sobressair sobre o ambiente. Pra mim, assim, tem a cortinha de violão depois. Sim, sim. Então, por exemplo, o Metro Last Light também, a telinha, quando você vai começar, ele tem um solinho de violão que é bem bacana. Então, assim, o próprio BioShock Infinite, né, quando você termina algum encontro, aquelas partes de arena, toca aquele violinozinho, assim, intenso, né? No Last of Us, eu não tô falando mal em nenhum momento, eu só não consigo lembrar a música. Tipo, pra mim, meio que não também, foi também tão marcante. Também tem o seguinte, né, não tem tema, né? Ela tem uma tradução normal, mas não tem um tema. Não tem que nem o Uncharted, tem o... Sim. Tem músicas que estão lá inseridas no jogo, né? Tem o tema principal, sim. Mas não é que ela não é mostrada com destaque pra ser um tema principal pra te apresentar o jogo, igual outros jogos, por exemplo, entendeu? Uh-huh. O Uncharted, quando aparece lá, tela Uncharted, começa a tocar... Você não tem como não ouvir aquela porra, né? Sim, e eu senti falta também no final do jogo, eu tinha certeza que ia ter, mas não teve, alguma musiquinha meio folk com uma minazinha cantando. É a nova moda agora da galera. É a nova moda e não pra teve. Fazer, o jogo pra ser profundo tem que ter um violãozinho folk com a vocal feminino no final, né? Vai falar que quando vocês terminaram, vocês também não esperavam. Eu não esperei, eu sabia que não ia ter. Por último aqui, aproveitar só pra falar uma coisinha, um detalhezinho, nada a ver, antes da gente entrar na parte de spoilers. Eu achei o Joel muito parecido... O Joel, desculpa, Joel não, né? O Joel, eu achei ele muito parecido com o Bill do Left 4 Dead, só que, tipo, menos velho, saca? Quem sabe não é ele no futuro? Faltou a boina, né? Pode ser. Eu achei ele muito parecido e baseado até no personagem do Viggo Mortensen no A Estrada, que eu agora não me lembro o nome. Não, cara, ele é a cara do Gerard Butler, o Leônidas. É verdade. Ah, então pronto, ó. É isso. Eu vou esse contra é vocês. Pra mim é o Drake, cara. É ele? Com barba, né? Também. É o Drake então, com barba, cara. Então a gente concluiu uma coisa. É o clássico protagonista, né? É American White Male, né? É isso aí. Nunca é um cara louro, sempre é um cara de cabelo castanho pra abranger mais gente, né? Barbudo ou não, branco, americano, caucasiano. America! E o irmão dele, o Tommy, é o Sawyer, né, cara? É o Brad Pitt no World War Z, cara. É, exato. Então, se você ouviu até agora e não jogou ainda Last of Us e não terminou, não escute a partir de agora, pois nós vamos entrar na parte cheia de spoilers que estragam. Assumiu o prazer. Tem que explicar com voz de narrador de filme. Tipo, então faz aí. A partir de agora, este programa conterá revelações sobre a trama de The Last of Us. Aqueles que não jogaram o jogo são os filhos da puta e devem fazê-lo antes de ouvir essa parte para depois não reclamar com a gente. Porra! Exatamente. Muito obrigado. Então, os personagens desse programa são péssimas imitações. O show contém péssima atuação e não deve ser por ninguém. Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, pare! Por favor. É a minha filha. Acho que quebrou parado a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah, querida, não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Faça isso, meu Deus. Por favor. se você está aqui, você é melhor que os outros. É. Você tem mais dinheiro. Se você é melhor que os outros, você já jogou, ou você está por pura conta e risco. Não venha reclamar com a gente. Dormiu ouvindo o podcast e acordou. Agora, caralho, que porra é essa? Caralho, como assim a Ellie não é curada no final, é? Mas vamos falar do começo, né? Eu não quis falar do começo antes, que eu tava até falando com o Ilapso, que o começo é uma das partes, se não a parte mais emocionante do jogo em si. Ela te dá o caráter do jogo, te mostra qual é a pegada emocional que vai ter. E é curioso, né? Porque você, desde o começo, já sabe o que vai acontecer, né? Você viu o trailer. E você viu a capa do jogo. Não, você viu a capa do jogo. Você viu um cara de cabelo castanho e uma garota de cabelo castanho igual a Juno. E tem uma loura de cabelo curto que, sei lá, deixou o cabelo crescer e pintou o cabelo no meio do apocalipse? Não, né? Então, assim, você sabe o que vai acontecer com a garota, né? Então, já a primeira coragem da parada é, com 5 minutos de jogo, matar uma criança de 8 anos. Mas é engraçado que eu fiquei repetindo pra mim, cara. Eu acho que ela não vai morrer. Eu acho que ela não vai morrer. E você aprende. Isso é uma coisa que o jogo faz muito bem. Ele vai construindo o seu sentimento com os personagens, junto com o Joel. É, você... O Joel, naquele caso, já amava a filha dele, que no começo do jogo tá ali já por muito tempo na vida dele. Só que da forma que você é apresentada pra ele, ela é uma pessoa legal. Ela é uma garota carinhosa, uma atenciosa. Ela dá o presente pro Joel, que é o relógio, que ele reclamava que tava quebrado. Você vê que eles têm uma relação bem legal. E o primeiro momento do jogo é... Ela acorda no meio da noite, dando merda por aí, e você controla ela num ambiente mega escuro e misterioso. Quem não ficou com o cu fechado nessa hora vai se fuder, né? Cu de ferro. Engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que é misterioso, ela não te mostra isso, porque é a casa dela, então ela sabe exatamente onde tá tudo ali. É, exatamente. Mas tá tudo apagado. Tá tudo apagado, é. Onde tá exatamente. Dando na televisão que, porra, tá dando merda. Perto da casa dela. O irmão do... O tio dela ligou no telefone e falou... 8 vezes. Ai, exato. Tio, cadê você? E eles transmitiram perfeitamente a impotência, né, cara? Porque você começa jogando com uma menina de 12 anos, procurando o pai pela casa, e dando tudo essas merdas, e é polícia, e é explosão, e é jornal falando, trocentos infectados. E quando você assume de volta assume o controle do Joel, ele tá com ela no colo. Então, assim, é impotência de novo, porque você não consegue reagir, né? Exato. Cara, esse começo é bem frustrante, assim, né, cara? Nessa cena dela andando na casa, teve uma coisa que é um detalhe pequeno, mas eu achei muito legal, porque ela chega na televisão, aí ela vê aquela cena, acho que é do hospital, de alguma coisa explodindo. Aí pega e explode na televisão. Normalmente em jogo, explodindo na televisão, tá maneiro, explodindo na televisão. Explode na Nesse janela. Jogo, explodindo na televisão, de repente tu ouve o barulhão do lado da casa dela, aí sobe aquela fumaça. Caralho, tá aqui do lado, maluco. Que é o famoso legal? Delay do gol, né? É. O vizinho sempre grita gol antes de você. Uma coisa que é muito legal também é que você entra no quarto, você tá com o controle do personagem, e a televisão tá passando a manchete ali do jornal. E você deliberadamente pega o seu personagem, leva até a frente da televisão e assiste a televisão e vê a notícia. Porque você quer saber o que tá acontecendo. E não é uma cutscene. E isso é uma coisa bem legal. Não é uma coisa nova nos jogos, mas constrói bem o ambiente inicial do jogo. Pra mim é uma das partes. E a hora que ela entra no carro também, com o seu tio, com o tio dela e o Joel entrando no carro pra dirigir, você entra no carro e você controla ela atrás, olhando pelas janelas, enquanto o carro tá se mexendo. E isso é uma parte muito maneira, que vai dando merda. Você vai vendo, tipo, pessoas pedindo carona e você cagando e andando e coisa assim. Sempre fico olhando pra trás, porque é onde acontecem as melhores paradas. Não, o comecinho acontece do lado, que é dica. Não, no comecinho acontece do lado. É, mas a parte de uma maneira mesmo acontece atrás, quando a fazenda pega fogo. Olha pra trás. Aí fica essa. Eu fico olhando. Vai ter que olhar, vai ter que jogar de novo. Não, fala o que acontece. Pra esse lado, você pega fogo. Ah, tu vai se fuder, pô. Caraca, ele ia me fazer jogar de novo e ia ficar olhando assim. Ah, porra, tu ia perder 5 minutos da sua vida. Porque nessa daí, o que aconteceu? Eu tava dando uma lida. Quando você... A gente vai chegar mais pra frente. Quando você tá jogando com a Ellie, algum de vocês abriu a mochila dela pra mexer nos itens? Sim. Tirando as armas, nos itens mesmo. Tem a foto lá, não é? Tem uma carta da mãe dela, cara. Caralho, eu não fiz isso. E eu perdi essa porra também. Aí agora eu tô jogando New Game Plus lá. Vamos ver se... Vou dar uma lida. Ah, sim, a foto ela dá pro Joe, né? É, mas não, acho que não vi essa carta, não. Lembraria se tivesse visto. Não, e tem até uma parte que eu falei que o jogo, ele é muito detalhista, né? E tem uma parte do jogo que... E eu não queria falar lá atrás, porque ia ser um spoiler. Que depois que você encontra o Negão e o irmão do Negão, que é o Negãozinho, não lembro o nome deles. Não lembro o nome de quem. Claro, Negão, né? Quem se importa? É o Sam e Henry. Sam e Henry. Isso. Sam e Henry. Aí o Henry quer um bonequinho, que ele chega numa loja de brinquedos Megazord. E acha um Transformerzinho, um Megazord ali. Aí o irmão dele fala, cara, eu já te falei que a gente só pode pegar o que a gente vai precisar. E vai todo mundo andando pra ir embora. A Ellie fica lá atrás. Aí você fica perto da Ellie e fala, cara, o que você vai fazer aí, hein, Ellie? E aí ele não faz nada enquanto você estiver perto. Quando você vai pra perto deles, é que ela vai atrás de você. E se você voltar pra olhar ali, o bonequinho não tá mais ali no chão. É. E é nessa parte também que tem o jogo de tabuleiro do Uncharted. Ah, é, maneiro. E do Jack and Dexter também. Do Jack and Dexter também. Não, tem um fliperama também, cheio de jogos com nomes tipo Fighter Instinct, Patriot Wings. E também tem em todos aqueles, aquela, o quadrinho, né, a série de quadrinhos e aqueles monte de filmes que tem lá, Dawn of the Wolf. Porra, cara, não, mas a série de quadrinhos que tem e todo o universo criado pra esses quadrinhos e os pôsteres dos filmes criados por essas histórias de quadrinhos que tem pelas ruas me deu muita vontade de um DLC no estilo Far Cry 3 Blood Dragon, só que Last of Us Savage Starlight. Tem uma cena que a Ellie e o Joel estão andando assim, e eles veem um pôster grande daquele doll, não sei o que, que é a história, que é como se fosse um crepúsculo. Aí ele olha assim e ele fala, pô, isso aí é um filme que foi legal, eu vi no cinema. Aí a Ellie fala assim, alguém é destroçado? Ele, não, ninguém é destroçado, isso é filme pra adolescentes. Aí ela, por que você viu um filme de adolescentes? Aí o Joel desconversa, não é nada, vamos embora. E tem outra conversa genial deles, né, que também é próxima a essa, que ele tá contando, né, tipo, ah, você se formou, aí ele fala que parece que ele não fez faculdade, que ele teve a filha muito jovem e tal, e que o sonho dele era ser cantor, né, e ela começa a rachar o bico, e ela fica, canta pra mim, não, nunca, não sei o quê. E aí mais pra frente... Ah, tô ligado, muito foda. Quando ela tá salvando a vida dele, ela fala, cara, se você sobreviver, você vai cantar pra mim. O jogo é cheio dessas partes de diálogos muito fodas que não tem nas cutscenes, cara. E depois que eu terminei, assim, eu assisti todas as cutscenes, né? Tem um modo que ele vai como se fosse um filme, né? Uma atrás da outra. E eu falava, caralho, eu queria assim, esses diálogos, né? E não, você tem que jogar pra passar essas partes. Ah, tem um modo das cutscenes só? É, depois que você termina o jogo, ele habilita um modo que é como se fosse um filme. Vai desde a primeira CG até o final. Mas dá pra ver e entender tudo se eu mostrar pra alguém que não jogou? Dá. Minha esposa assistiu comigo e ela meio que entendeu, assim, foda. A única pena é esse daí, né? Que os melhores diálogos do jogo estão acontecendo no meio de tiroteio ou no meio de jogatina, assim, né? E nenhum diálogo. Tem uma coisa muito emocionante também que são os gravadores da... Caralho, qual é o nome da Marlene. Da Marlene. Os gravadores da Marlene que você escuta os depoimentos dela. E tem um lá falando da decisão dela, do final e tal, que é maneiro. Mas, falando do Joel e da Ellie, eu acho que a personalidade dos dois é muito bem definida e isso é muito legal. Porque você vê claramente que o Joel é aquele cara que perdeu tudo, tá fudido no mundo e virou o produto do meio. Ele é o cara que faz o que tem que fazer pra sobreviver e ter uma garotinha com ele só vai atrapalhar a vida dele. É, na verdade, não é... A questão, acho que passa um pouco não só por isso, né? Ele não quer, na verdade, se envolver. Uhum. Porque como um cara 20 anos antes perdeu uma filha, já tinha perdido uma criança, ele não quer perder outra. E dá a entender que ele já perdeu a mulher, talvez tenha morrido. É, já tinha perdido, né? Provavelmente, né? É, o que parece ali é que realmente ele nunca... Já não tinha mulher, né? Antes da merda acontecer. Sim, mas talvez tivesse ido atrás. Provavelmente morreu, né? Provavelmente morreu, exatamente, né? Até por isso, talvez ele não tenha feito faculdade. Tipo, a minha mulher nasceu, morreu no nascimento da filha. Enfim, aí é especulação. E eu acho legal o jogo não falar isso, entendeu? A Ellie, de vez em quando, tenta puxar esses assuntos com o Joel fala, pô, eu não quero falar sobre isso, me machuca e tal. Eu não quero falar sobre isso. E aí, na verdade, a forma mais fácil de ele não perder mais ninguém é não se envolvendo, né? Tanto é que com a tese ele não tem porra nenhuma. Até que se prova o contrário. Ah, rola uma. Não. Aí a gente vai entrar no... Eu acho que eles tiveram um lance, mas justamente pelo fato que ele já era viúvo, né? A gente não sabe como a esposa dele faleceu, perdeu a filha e ele ainda tava... A gente não sabe o que aconteceu nesses 20 anos. A gente sabe que ele teve um envolvimento com o Fireflies, que ele era contrabandista, que toda aquela galera da cidade lá que eles viviam lá, que o exército comandava, o pessoal respeitava ele porque ele era um maluco que trazia cigarro, uísque. Então, tipo... Ele era tipo o cara da cadeia, era o tatuador da cadeia, né? Praticamente. É o tatuador da cadeia, mas tem um detalhe que ele fala com a Ellie, aí ele pergunta pra ele, você já matou muita gente, já fez muita coisa escrota, né? Ele fala, já fiz muita escrotice por aí. Sim, então... o próprio irmão dele fala uma hora pra ele, né? Exato. Que tem pesadelos até hoje com o que eles fizeram, né? É, então assim, eu não sei se, ele só não é canibal, cara. Pois mas é. Ele matou gente inocente, ele fala isso no jogo. Então ele não é esse cara bonzinho, assim, né? Ele é bem... E é o produto do meio, né? É o cara que consegue sobreviver muito num universo desse. Sim. E você vê, as pessoas que são muito boazinhas em qualquer universo sério de zumbi e tal, são as primeiras a se fuder. Ou são transformadas pelo mundo, você vê até no próprio Walking Dead. E o próprio Rick, que ele era o cara tudo paladino, bonzinho, e vai sendo transformado bizarramente ao longo da série. Mas o lance dele com a Tess eu acho que eles tiveram um envolvimento, só que justamente pelo fato dele não se permitir envolver, eu acho que eles acabaram terminando, né? Mas você vê que ele tem um carinho por ela, quando, no começo do jogo, quando ela chega, né, com os hematomas, que ela tomou as porradas, primeiro ele é meio brutão, depois ele pega, ah, me dá aqui o pano e começa a passar nos machucados dela. Bom, também tem o fato de que a mulher tem a metade da idade dele, provavelmente, né? É. Não, mas eles tiveram um lance. Ah, provável, não. Deve ter tido. Não, deve ter tido alguma coisa. E já, tem uma hora... Ele foi naquelas carnes ali. Mas... E tem uma hora que quando ela tá infectada, que ela mostra pra ele, ele tem aquela reação, ele não quer, né, ele é contra desde o começo ter que levar ela, porque ele não acredita que vai sair uma cura, só que a Tess não, ela fica toda hora falando que não, que vai rolar uma cura, que ela é a última esperança, e quando ela tá infectada, ela fala assim pra ele, ó, existe o suficiente entre nós pra você me dever fazer isso. Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você tá dizendo? Não me... Não me toca. Ai, droga. Ela tá infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Mostra seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela para o Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe para onde ir. Não, não, não, não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. Então tá implícito que eles tiveram um relacionamento ou tinham ainda, que ela fala isso pra ele. Existe. E por muito tempo no jogo, ele só tá com a Ellie porque foi a última coisa que a Tess pediu pra ele antes de morrer. Sim, sim. Então assim, eles tiveram realmente um envolvimento. Aí tanto que depois o Bill fala, né? Pô, vocês nunca tão desgrudados, o que aconteceu? Cadê ela? E ele fica desconversando, né? Então eles tinham sim um lance. Aí entra outra coisa também, o trailer dublado, aquele último trailer que saiu, que saiu dublado e tudo, ele te engana nesse aspecto, né? Porque a montagem que eles fizeram no trailer tem a Tess falando que a garota é como se fosse só uma carga, né? É mais uma carga que a gente tem que levar, não sei o quê. E a resposta dele é, falou, não, ela é... Tudo que a gente tá fazendo aqui é por causa dessa garota. E ele tá falando num tom de quem se importa, né? Então o trailer foi hackeado pra inverter esses papéis que os dois assumem a princípio em relação à menina. E a gente não sabe o quanto eles alteraram no jogo, né? Porque eu tava pesquisando umas imagens pra fazer um post no meu site e eu achei uma imagem que, cara, nada me tira da cabeça, que é a Tess infectada. É, inclusive aquela bandana que ela usa na cabeça, a roupa igual, se vocês procurarem aí, tem uma foto dela circulando e eu acho que em certa parte, talvez ela se transformasse, você tivesse que matar ela, não sei o que foi alterado. É, depois vocês dão uma pesquisada aí, tem uma imagem. É uma... Ah, acho que eu já vi, é uma que tem uma mulher com o olho já com fungo saindo. Sim, sim. E ela é escrita, cara. É igualzinho. Só que no jogo não acontece isso. Do mesmo jeito que tem algumas imagens conceituais que depois se libera, que mostra viadinho correndo, uma série de animais, e no jogo acaba mostrando só a girafa, né? A gente não sabe também as DLCs, o que... Não, tem o viado que você caça lá com a... Não, não, mas não é a parte da neve, é na cidade. Ah, entendi. É bem na cidade. É bem na cidade e várias coisas foram cortadas, né? E até no começo do jogo ia ter um companheiro que era um cachorro, né? Cachorro? Aí ia virar Mad Max Fallout, cara. Eles acabaram tirando, mas a princípio um cachorro também ia ser um companion do jogo. Mas olha que legal, a personalidade da Ellie, ela é exatamente o oposto da personalidade do Joel, né? O Joel é aquele cara que passou pelo cão depois que ele tinha uma vida fechada lá, uma civilização que ele conhecia e tal, uma rotina, etc. Se bem que a vida dele deu pra mostrar que era cheia de problemas, mas não é nem o caso que vem aqui. Ele passou por uma transformação sinistra que transformou ele numa pessoa muito mais dura, uma pessoa que não é muito aberta a relacionamentos e tal, como a gente discutiu. Agora, a Ellie, que nasceu nesse mundo, cresceu, nunca viu o mundo como era antigamente, é uma pessoa mais doce, ela nunca foi pra fora dos lugares onde ela vivia, ela nunca viveu, ela nunca atravessou a quarentena, a área de quarentena. Que é o contrário do Henry, né? De um dos irmãos, que sempre foi criado, foi levado pelo irmão, né, andando pra lá e pra cá o tempo todo. Então tem um comportamento diferente. E ela foi criada dentro daquela família, né? A milícia dos vagalumes foi a família dela o tempo todo, então... Mas é um pouco estranho, cara, porque eles lançaram essa HQ de 4 edições, que é o American Dreams, né? E conta como ela foi infectada. E ela e uma amiga, elas escapam e elas vão no local onde tinha infectados. Então, é meio estranho ela falar, nossa, eu nunca cheguei nessa parte tão perto da barreira. Mas o que tem dentro da barreira, Márcio, assim, a gente não vê o pedaço todo, né? Pode ter partes ali que são dentro da barreira, mas que já tiveram ali, já foi furado o perímetro de alguma forma, né? E ela de fato conta, né? Depois ela vai contar que ela e a melhor amiga dela se fuderam e foram, acabaram infectadas, etc. Mas, por exemplo, tem uma parte logo no começo do jogo que você, o Joel e a Tess vão pra um lugar que é bem próximo de onde eles estavam, né? Aquela primeira área que eles visitam e que já tem infectado ali, né? Uhum. Até dá pra entender que aquilo é fora da barreira, mas assim, eles estavam bem, bem perto da fronteira, né? De uma das fronteiras. E talvez essa fronteira seja uma fronteira que seja uma redelimitação recente, porque começou a ter infecção ali. E vai ver, foi pra aí que a Ellie e a outra menina foram. Faz sentido. E a gente vê como o cuidado que eles tomam, né? Pra tentar tirar da sua cabeça que é um jogo. Que é a primeira vez que você dá um tiro, em vez de aparecer lá na tela pra mirar, você aperta R1 pra dar tiro, o R2, sei lá. Ele não, mostra um cara que tá preso nos escombros e ele tá infectado, só que ele ainda é humano, e o cara te implora, por favor, me mata. E é assim que você aprende como mira e atira. É fantástico isso, cara. Muito bom, cara. Eu fico imaginando se tu não matar aquele cara, se ele virou zumbi, vai atrás de tu. Não, ele tá preso, ele tá preso. Ele só tá preso. É, não, porque eu não sei, eu peguei e atirei na cabeça dele também. Ah. Sim. Morrei. Mas é fantástico isso, né, o jeito que eles te ensinam como mirar e atirar, ou como interagir com objetos, né, a sua filha, quando você tá jogando com ela, ela acorda, tá o telefone tocando, aperta o triângulo. Aperta o triângulo. Então é tudo isso que eles tentam te desviar, que é um jogo, é muito foda isso. E o lance que, o que eu gosto muito, a Ellie é um personagem muito adorável, né, é impossível ao longo do jogo você não se apaixonar por ela, como o Joel acaba se apaixonando, porque ela é aquela criança, não é nem criança, mas é aquela adolescente, que não é aquela adolescente que fica de braços cruzados, querendo ficar ouvindo a música dela na dela, e quando você puxa papo com ela, ela fica, que foi, pai, que saco. Fora que ela não tem iPod também, né, mais complicado, né. Não, sim, ela subia o jogo inteiro, cara, ela fica lá, ela fica tentando assobiar, ela fica puxando assunto, ela fica contando a história dela, ela fica fazendo piada, fica falando com você toda hora, e o Joel sempre naquela, tipo, aham. Ela ainda tá num estágio um pouco infantil de desenvolvimento nesse aspecto, né, não ficou com rebeldia de adolescente, talvez nem fique, ela não conviveu com outros pra ficar assim, então, desse lado também. E o grande catalisador do relacionamento entre os dois é que ela tem um temperamento bem parecido com o da filha do Joel, né? Pois é. Tanto que quando ela começa a fazer alguns comentários que o Joel começa a remeter à filha dele, ele começa sempre a olhar pro relógio. Uhum. Que o relógio já tá quebrado, né? Logo no começo ela fala, ah, seu relógio tá quebrado. Mas tipo assim, que bosta que você tá com esse negócio. Uhum. E depois, quando ele começa a falar, puta, ele começa a lembrar da filha dele, ele sempre olha pro relógio no jogo. É bem bacana essas associações. Isso é muito maneiro. Isso é uma coisa que não é qualquer um que percebe, porque é discreto, não tem um zoom nem nada. Sim, é tipo, sim. Ele tá falando, fala da filha, ele olha pro relógio e fala, never mind. Isso aí no começo é uma das coisas que eu acho que causa esse distanciamento do Joel pra ela, é ela aparecer com a filha dele, porque ele começa a lembrar da filha, então isso acho que incomoda ele. Então ele meio que quer afastar ela pra falar, não, cara, eu não quero, não vem pra esse lado da minha memória. E até dá um come nele, né, quando ela vê que ele tá olhando pro relógio, ela fala assim, ó, preciso que você foque. Aí ele, yes, man, tá ligado? Aí ele continua assim, you're the boss. Toda hora ele fica, né, you're the boss. Você é a chefa. E aquela foto dele com a filha que a Ellie dá pra ele depois, a menina tá com a camisa da Argentina, repararam? Pode crer. Cara, e essa parte é muito triste, né, cara? Porque ele devolve a foto pro irmão, e aí tem aquele quebra-pau na represa, e eu voltei porque eu achei que tinha algum easter egg e você conseguia pegar sem ninguém ver, assim, a foto. Uhum. Mas não, assim, só depois, né? E ele aceita a foto, né? Eu acho que na hora que ele aceita a foto, ele para de se preocupar com isso. E aceita a menina junto, né? E ele aceita a menina, e aí que é o mega twist do jogo, que é quando ele começa a ver a filha dele, a menina como a filha dele, e fudeu. Mas aí a gente discute isso daqui a pouquinho, né? Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora. Esse inverno foi especialmente cruel. Há algumas semanas, eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é sua culpa. Você é uma criança. James, abaixa a arma. Não, David. Não vou deixá-la escapar. Abaixe a arma. Acho que vale a pena a gente falar dos personagens que a gente encontra ao longo, porque são todos personagens muito interessantes no jogo. Então você, ao longo da sua aventura, encontra diversas outras pessoas que te ajudam momentaneamente a passar por determinados problemas, ou ficam com você, ou se fodem. A maioria das pessoas se fodem. A gente pode falar primeiro, a gente já falou da Tess bastante, né? Acho que a gente pode falar do Bill. Alguém quer falar do Bill? Uma bichona. Cara, um dos personagens mais fantásticos do jogo, um dos melhores trabalhos de dublagem do jogo. Sim, ele rouba a cena, cara. Aquele capítulo inteiro na cidade dele, né, que chama Billstown, inclusive. É. Cara, ele rouba a cena, porque ele fica interagindo e ele e a Ellie, eles meio que se odeiam e ele fica enchendo o saco dela. Tudo que ela faz, ele dá um grito. E é fantástico. E não tem um amigo que reclama de tudo, né? Ele é o cara que é o seu amigo que reclama de tudo. Super detalhista, super chato, mas que você acaba, tipo, ele é legal, entendeu? Ele só é assim. É muito foda na hora que eles estão lá naquela igreja, né, e ele tem uma pilha de CDs, de revistas, e aí ele tá mexendo, e aí ele tá conversando com você sobre a Tess. Ah, mas cadê a Tess? Pô, esse é o... Qual que é? For the record, é o pior trabalho que você já pegou na vida. Ele fica, pô, solta essa menina, deixa ela se foder, não sei o quê. E aí ele tá conversando com você, e do nada ele dá um berro pro além, assim. Aí ele, para de mexer nessas porra, tira o dedo daí, caralho. Aí ela, tá bom, não sei o quê. Cara, é muito engraçado, cara. Eu queria que mexesse na coleção de Magazine dele. Pois é, porque ela tava lá, ela pegou uma revista, né? Desse universo aí que a gente comentou. Ela roubou um monte de coisa dele. Ela roubou um monte de coisa, cara. Roubou um monte de coisa. Mas foi a primeira vez que ela mostra a revista do Savage Starlight, né? Que é esse universo que ela começa a ler. Aí começa um colecionável, né? Que tem vários lugares no jogo em que você pode coletar gibis que continuam a história pra ela ler, porque ela quer ler. E, além disso, ela pega uma revista de homem pelado. Pegou a G Magazine do Vampeta. É engraçado que ela trola o Joel, porque ela pega, ela olha assim, ué, mas por que que isso é assim? Aí ele fica, tô de sacanagem com você, ela joga não, ela fala ele, por que que essas páginas estão coladas? Tô zoando, joga pela janela. Muito troll ela, cara, muito forte. E é muito bacana quando ela pega essa revistinha, o Savage, esqueci o nome lá. Savage Starlight. Isso. É, ela fala, pô, bem legal, mas sabe qual é o problema disso? Aí ela mostra, põe na cara dele a revista assim, to be continued. Nunca mais vou ler essa porra. E aí vira uma quest dentro do jogo, que você vai achando as 12 edições, né? E até depois, quando você vai no bônus stage, você só consegue liberar as artworks da revista se você conseguir pegar todas. E eu fiquei puto, que faltou umas 3 pra mim. Eu não consegui comprar elas. Eu acharia mais maneiro se desse pra ler. Eu achei uma pena que você não pode abrir a revista, só ver a capa e a... Tá de sacanagem, né? Dark Horse, o quê? Na bundinha nada. Eles vão lançar essa porra aí. Vão, vai vir isso aí. Isso aí vai vir. E voltando ao Bill, né? Nosso personagem da vez. Uh-huh. Ele é meio paranoico, assim, além de paranoico, ele fica batendo papo sozinho, igual quando que você sai da... Logo que você encontra ele, que ele aparece um monte de zumbi infectado, aí mata todo mundo, assim, ele fala assim, Bill, muito bem, você não fica olhando a cerca, agora eles estão aí, você vai ter que ir lá, delimitar tudo de novo. Aí a Ellie fala assim, Joe, ele tá falando sozinho. Aí o Joe, não, tudo bem, deixa ele. Aí ele, você tem que delimitar a cerca, que não sei o que. Então, ele bate altos papos sozinho, cara. Acho que de todos os personagens apresentados, ele é o que mais tá preparado preparado pra sobreviver mais tempo nesse mundo. Eu queria aquela machete que ele carrega. Quando eu vi ele usando a machete, eu falei, Bill, morre pra eu poder pegar essa machete, maldito. Morre, maldito. Ele não morreu, eu não peguei a machete. É, isso é um pouco falha no jogo, né? Não tem uma faca decente, né? Tem toda a machete dá pra você pegar mais pra frente. Ela fica no lugar do melee. Não. Do, do taco de beisebol ou cano, tem uma machete que você acha. É, não, mas só lá na frente, mas eu queria na hora do Bill ali, eu vi a machete, ele contando cabeça, eu falei, porra, é essa arma que eu quero, maluco. O, mais pra frente a gente encontra o Negão e o Neguinho, como é que é o nome deles mesmo? Sam e Henry. É, rapidinho, rapidinho, antes de a gente entrar no Sam e no Henry, essa foi uma das únicas partes do jogo que eu não gostei e eu fiquei com um pouco de receio do que vinha pela frente, mas eles se contiveram. Que é na hora que você tá no colégio e aparece aquele, o bloater, né, que é o infectado gigante, que ele lança tipo uma granada. Acho que apareceu um monte, né? Eu também, eu fiquei meio bolado. Então, cara, eu falei, ah não, cara, não vai virar Left 4 Dead essa porra. E aí quando você vê nos artworks, depois que você termina o jogo, tem uma porrada de infectados. É, infectado baixinho, um que a espinha era pra fora, são vários modelos e eu acho que eles acabaram vetando e deixou do jeito que tá. Mas o bloater, acho que eles não se aguentaram, assim. E ele aparece tinha umas que duas... ter alguma coisa. Eu acho que o bloater é muito importante porque, principalmente no final do jogo, você tem que ter alguma sequência que ela é mais complicadinha, né? E tem uma hora lá nas sequências finais de zumbi, porque tem a sequência final não é de zumbi, né? Mas a última sequência tem zumbi, você tem tipo uns três bloaters, uns sim, quatro clickers e vários túnel, corredores. Né? É. E é difícil você passar ali. Ah, e mas... você acaba pensando, cara, como é que eu vou fazer e tal? Se não tivesse os bloaters, se fosse só os clickers e tal, ia ser meio repetitivo, né? Acho que três variações tá legal. Eu achei que, sei lá, o bloater eu achei desnecessário, não é algo que tira o brilho do jogo, mas eu ainda bem que eles pararam ali. Pra mim foi o máximo, assim, porque até então eu tava acreditando no lance do infectado normal, que é o runner, né? Que é logo que a pessoa fica infectada e depois ela vai pegando e vai criando os fungos em volta dela, até que chega uma hora que ela vira um fungo gigante que gruda na parede, né? Tanto que logo no começo do jogo tem um cara que ele tá literalmente grudado numa porta. E o Joel vai lá e meio que quebra, assim, o cara, né? É, eu achei que o bloater foi um pouquinho além, mas ok, assim. Os clickers, sabe que eles, aquela cabeça deles parece uma pipoca, cara. Eu olhei aquilo e falei, caraca, eu tô afim de comer pipoca, maluco. É verdade. Pô, cara, fala isso não, porque a minha gatinha mais nova aqui, que tá com 3 meses, ela teve infecção de fungo atrás da orelha. E fica naquele mesmo aspecto. Mas é contido. Já mais vou comer pipoca, moleque. Pois é. Não, você não pode porque você tá uma calopsita com esse nome, né? É verdade. É um motivo até melhor pra você não comer pipoca. Mas eu também não. Alguém quer falar sobre o Negão e o Neguinho? Eu achei legal no momento ali, porque quando você pega e entra naquela janela, tu pega, se dá de cara com ele, aquela porrada, aí de repente aparece o moleque apontando a arma, aí tu já vê que naquele momento os dois, eles ali meio que se veem um no outro, porque o Henry vê que tá cuidando do Sam e o Joel cuidando da Ellie. Aí o Henry ainda fala assim, ó, eu só não atirei em você porque você tá com ela. E esses caçadores não permitem crianças, porque eles são fracas. Uhum. E aí meio que eles formam um elo e vão, né, seguindo juntos. Só que chega o Negão, até o Henry lá, tem seu um plano de pra poder atravessar a ponte. Só que eu fiquei com raiva desse filho da puta, entendeu? Porque no momento que tu passa daquele portão, que dá aquela merda naquele caminhão, ele fala, deixa ele pra ir, sai correndo. Eu falei, filha da puta, preto maldito, cara, eu juro que eu baixei esse cara e vou bater nele, cara. Mas sabe o que é foda? É que a Ellie volta. A Ellie já tava salva, ela volta pra ficar do teu lado. E é uma coisa que... são aqueles detalhes que eu falo. Ao longo do jogo, você vai ficando cada vez mais apaixonado. Alguém aqui foi diferente de mim? Porque ao longo do jogo eu fui cada vez mais gostando da Ellie. No final do jogo eu tava, cara, eu quero essa menina pra mim. Essa menina vai ficar comigo. Você vai acabar preso, mas... Não, e isso é legal, porque eles até tiveram cuidado, porque se você for ver as primeiras versões da Ellie, né? Acho que inclusive até os primeiros vídeos que saíram, ela era diferente. Uhum. Ela era mais parecida com a Ellen Page, até deu uma treta nisso. E eles acabaram diminuindo a idade dela, que acho que no começo era 16 anos e foi pra 14. E colocaram traços mais infantis nela, justamente pros jogadores evitarem conexões sexuais, né? Uhum. Pra você amar ela. Ah, não, pra você amar ela como uma filha. Pra você nunca em nenhum momento criar algo amoroso, né? E eu não tive nenhum tesão pela época. Não. Então. Também, acho que ninguém teve, mas assim, se a garota tem 14 anos e o moleque tá jogando tem 15, 16, não faz muita diferença, né? Se fosse assim, fazer uma Clementine 2 que era mais garantida. Mas esse jogo é pra no mínimo 16 anos, ó. Aqui ó. No Brasil, aqui no Brasil. Aí o... É porque, rapidinho, só pegando um gancho no comentário aí do Marcos, que ele falou da Ellen Page, saiu agora uma entrevista com ela que ela se sentiu incomodada. Opa, tá lá no Drink and Play, pode ver. Fiz o post. Com essa similaridade entre as duas, porque ela tá participando de um outro jogo, o Beyond Two Souls. E ela falou que isso incomodou um pouco ela, porque ela é, foi aquele negócio como quem diz, pô, tu tá participando desse jogo, mas meio que tu tá fazendo uma ponta no outro. Ela achou que isso não foi legal, foi uma jogada assim, fora do... Uma jogada ruim, entendeu? Pra imagem dela. É, inclusive ela tem que reclamar com o pessoal lá da Quantic Dream, porque no The Last of Us ela tá mais parecida com ela do que no jogo que era pra ser ela mesmo. E o engraçado são os trolls da internet, né, a galera mandando no Twitter dela, porra, parabéns, foi muito bom o seu trabalho. E ela, é, eu não participei do jogo. É, nega gênio, né? Nega gênio. Sobre o Henry e o Sam. E o Negão, o Sam. Sobre o Sam e o Henry, uma coisa que você acaba percebendo depois e que você perdoa ele junto com o Joel é que naquele mundo, cara, você faria o mesmo. Eu faria a mesma coisa. É. Você faria o mesmo pra proteger o seu irmão, o seu filho ou a criança que tivesse contigo. Se eu tivesse sozinho e eu tivesse, sei lá, tô eu e um cara que eu conheci agora, talvez eu voltasse pra ajudar a pessoa porque as minhas chances de sobreviver, se aquela pessoa sobreviver, são maiores. Mas cuidando de uma criança, você entende o cara, tá? Você vai salvar o filho do cara que você acabou de conhecer ou o filho do fazendeiro que tá te dando abrigo, porra? Pois não, é. E também, apesar de você odiar o personagem, né, o Henry, quando ele deixa você pra trás, ele que te salva, né, porque a Ellie não sabe nadar e o Joel, ele cai e ele bate as costas numa pilastra e ele desacorda, né? Caraca, mais um indício de que essa garota, na verdade, é um personagem de One Piece perdido, cara. Ela sobrevive à infecção e não sabe nadar. E quem salva os dois, na verdade, é o Henry, né? É, e aí a Ellie fala, não, ele salvou a gente e tal. E é o que impede do Joel matar ele, que ele tá pilhadaço na hora. E ele dá essa explicação que o Ninja falou. Ele falou assim, cara, se fosse você no meu caso, você não ia salvar ele e largar a gente? É a mesma coisa. Aí eu acho que o Joel naquela hora parou também, se pôs no lugar dele e falou, cara, é verdade. Se eu tivesse com ela, eu e ela, era capaz de largar ele lá e salvar ele. Porque a minha missão é levar ela pra aquele lugar e não me preocupar com esses dois indivíduos. E o final dos dois, o desfecho desses dois personagens é muito triste. Eu acho que é os NPCs mais que tem um final mais zoado, né? Porque o irmãozinho dele é mordido em determinado ponto, você percebe que ele foi mordido antes de mostrar que ele foi mordido, porque o comportamento dos dois fica muito diferente. E você vê que eles estão tentando esconder isso, e fica bem evidente, né? Tipo, não, o cara pergunta... O mais velho não sabia que o irmão foi mordido. Eu não sei, só sei que ele fala assim, ué, tá tudo bem com vocês? Aí ele fala, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí como se estivesse escondendo alguma coisa, sabe? Acho que o irmão mais velho não sabia, não. Acho que o mais novo escondeu, inclusive, do mais velho. Aí a Ellen vai lá, vai dar o boneco, o moleque caga pro boneco, fica meio bolado, e você vê que ele foi mordido na perna. Quando no dia seguinte a Ellen vai lá e falar com ele, ele tá transformando, é um momento muito dramático, porque o molequinho ia matar a Ellie, e o Joel não pode matar o molequinho porque o Sam não ia deixar. Ele fala, se você atirar nele... O Henry fala, se você atirar nele, eu te mato. Aí o Joel, fudeu, o que eu vou fazer? E o Henry fala, pô, dá um tiro... Fala não, o Henry dá um tiro no moleque, porque, tipo, se alguém vai matar o meu irmão, sou eu, porque eu tenho que matar. Aí ele mata e fica tão desesperado com o que ele fez, tão desesperado com o que aconteceu, tão desesperado com esse mundo, e ele dá um tiro na própria cabeça, na hora ali. Você fala, calma, cara, calma, tá tudo bem, calma. Ele, não tá tudo bem. Bum, dá um tiro na cabeça. Aí essa cena é muito chocante mesmo. E voltando aqui, negócio que eu te falei, do jogo, algumas partes essenciais, tudo acontece no gameplay. Antes dele ser mordido, você tá naquela parte do sniper, né, em cima da casa, e você vai atirando enquanto a galera tá tentando pegar eles. Eles vão fugindo em direção à casa, até que chega o tanque e você acaba matando o cara com o coquetel molotov. Nesse caso, o tanque realmente é um tanque, não é nenhum zumbi. É um tanque de guerra. E aí começa a vir infectado com todo o barulho do tiroteio, e cara, ele te põe de um jeito que assim, tá todo mundo sendo atacado, os clickers eles agarram, se eu não me engano, a Ellie, o Sam e o Henry, só que ele te coloca numa distância que você, primeiro você vai salvar a Ellie, é claro, é meio que um negócio, o jogo não te controla fazer isso, mas você acaba fazendo. Exato. E você fica naquela tensão, se você salva o Sam ou o Henry, né? E acho que o Henry, pela posição que você tá pra atirar, é o último que acaba sendo salvo. Não sei se vocês chegaram a prestar atenção nisso, e o jogo dá a entender que é por isso que ele foi infectado. Não, Henry é o mais velho, pô. Sam. Eu inverti. E eu cheguei na hora a cogitar isso, que tipo, será que ele foi infectado porque ele foi o último que eu atirei? Mas eu pensei, esse jogo não... Não é Walking Dead, pô. Eu fiquei com isso na cabeça também. Depois de sair do Henry, você já segue pro Tommy. Jackson, então. Tommy. Não, a cidade chama Jackson. Ah, sim. Não, mas aí tu vai encontrar o Tommy. É, vai pra represa, né? Pra encontrar o irmãozinho. Que aí já tá numa... Já tem uma sensação de... Tá acabando o jogo, né? Pois ele é. Ele passa a sensação. É um jogo filho de uma puta que ele vai você achar que vai acabar três vezes antes de acabar. Não, e o pior é que o jogo fica falando, ó, você e seu irmão que sobreviveram juntos daquela merda toda, deu uma treta entre vocês dois. E o jogo não explica a treta, man. Não te fala qual o problema que eles tiveram. Eles só tiveram um problema de ideais e como resolver a vida nesse mundo. É, um era sem partido e o outro não era. Um era a favor da PEC 37, o outro não era. Brigaram e... Um era a favor da violência e o outro era não. É, um era violência. É, e essa tem uma, pelo fim da corrupção. Tem uma situação de conflito entre os dois, né, que eles estão conversando. E aí ele fala, né, você me deve isso, né, que ele quer passar o fardo, que seria a Ellie, pro irmão, né? Ele fala, não, se você era Firefly, você manda agora pros seus amigos. Ele, não, eu tô com uma coisa boa aqui, né? Eles construíram uma vila, eles conseguiram energia elétrica, porra, ele tá casado. Tem a mulherzinha, tudo. Ele fala, eu não quero perder isso, né? E aí o Joel fala, você me deve isso, né? Ele fala, eu te devo por quê? E aí ele fala, ó, durante esses 20 anos lá, que depois do holocausto, tudo, o Joel que segurou as pontas, né? Que matava pessoas inocentes pra conseguir arrumar comida pra eles. E aí ele fala, eu tenho pesadelos até hoje por causa disso que você fez. O que dá a entender é que ele não concordava com os métodos do Joel e ele se alistou ao Fireflies porque ele tinha esses ideais, né? E os dois pararam de se falar, né? Tanto que quando eles chegam na porta da represa, aí ele fala, ah, seu irmão e tal. Aí ele fala, né, que a última vez que ele viu o irmão dele, ele falou que mataria ele. Próxima vez. Tem até uma cena no começo do jogo que a Marlene fala, que o Joel tá conversando com a Marlene. Aí a Marlene fala assim, ah, não, porque ela é amiga, não sei, conhecida do Tommy. Aí ele fala assim, é, mas ele abandonou vocês. Aí ela responde pra ele, é, ele também abandonou você também. Aí e fica aquele clima meio, é, ok. Esse é o bacana depois que você joga o New Game Plus, cara, que você vê que desde o começo, assim, todos os diálogos tá tudo muito redondinho, assim, não tem um furo no roteiro. Não tem nada que eles pensaram no meio e mudaram a história lá no meio do desenvolvimento, né? Uhum. Esse ponto da represa é interessante porque é aí que ele passa a se importar de fato com a garota, né? E passa muito também pela foto da filha que tentam passar pra ele. Quando ele aceita a presença da filha, né, que a filha existiu no momento, é que ele aceita a presença daquela menina ali, que ela lembra a filha, e que isso não é uma... Não precisa mais ter medo de se envolver com a garota. Até porque ele já tá envolvido e só não queria aceitar. Né? Até porque a menina foge e ele não tava cagando e andando pra garota nesse dia atrás, né? É, na verdade ele já tava se importando com ela, mas ele não queria. Até tem esse diálogo que é muito triste, cara. Ele se importava, Márcio, mas ele se importava com ela por causa da tese. Ele só queria cumprir o que ele prometeu pra mulher. Eu acho que nessa parte já ele já tava se envolvendo demais e ele tava lutando pra não sofrer. Tanto que tem um diálogo muito triste que a Ellie fala, porra, todo mundo que eu me importei na minha vida, ou morreu ou me abandonou, minha mãe, a Marlene, todo mundo. E você foi a única pessoa que não. E aí ele pega e se tudo dá a entender naquela cena que ele vai virar pra ela e vai abraçar ela ou vai falar alguma coisa confortando ela, ele fala, eu não sou o seu pai. Cara, é muito triste essa cena, cara, que você vê que ele quebra a Ellie, né? E ela engole o choro e é bem na hora que a casa é invadida. Essa cena é muito forte, cara, é muito triste. Que ele fala, você não é minha filha e eu não sou seu pai. Sim, é treta. São sinônimos, inclusive, né? É, mas a frase é assim mesmo. É muito você bom, não mas é minha filha. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Uma coisa que eu acho muito legal é que ele começa a demonstrar que ele gosta dela, depois ela desabafa pra ele que ele é tudo que ela tem e que ninguém nunca tinha tratado ela como ele. E ele, porra, você fala isso pro cara que já tava vendo uma mulher que era quase uma garotinha que era igual a filha dele. Aí ele estaria aí, porra, pegada onde parou com a filha. E a menina ainda fala isso, aí ele começa aí, né? Aí quebrou. Acho que os dois pontos em que acontece isso. Esse é o ponto em que ele passa a gostar, o ponto de se preocupar com ela acima de tudo. E o segundo ponto que firmaliza isso. Isso é quando ele pega, aceita a foto dela, da filha dela, a filha dele. Quando ela entrega a foto da filha dele e ele aceita. É que essa parte da foto, quando ele aceita, já é depois do inverno, né? É, no inverno. Até então, a parte que, quando ele aceita lá, que ele começa a tratar ela melhor, é na hora que eles vão pra faculdade, que eles encontram lá o prédio, só que tá, os Fireflies fugiram, né? E tem toda a cena que eles encontram os macacos, né? Que a galera tá fazendo experiência com pra tentar achar uma cura. E é a hora que o Joel é empalado lá e perfura Nesse desfecho do outono aí, foi onde os sentimentos de Walking Dead bateram mais forte, né? Dá pra comparar o jogo inteiro com Walking Dead o tempo todo, por uma série de motivos, ambientação, garotinha, etc. Mas acho que nesse momento aí foi o momento pior, né? Que é o momento de, porra, vai morrer e a garota vai ter que se fuder sozinha agora. E quando fecha pro inverno e começa jogando com ela, pra mim já tava óbvio, ele já morreu, só vai mostrar como morreu, ou vai morrer e já era, e pronto. Outro Walking Dead. Eu tinha certeza que ele tinha morrido e pra mim era Red Dead Feelings, assim. Red Dead Redemption também, né? Ainda mais na neve, né? Tá na neve lá caçando, aprendeu a caçar com o papai, agora caça sozinho aí que papai se foi. Só faltou o cavalinho indo ao pôr do sol e a musiquinha, né? Isso. E é a hora que você encontra o David, né? Um personagem bem emblemático, foi dublado pelo Nolan North, né? O Drake. Vocês, algum de vocês leu O Lobo Solitário, o mangá? Não. Eu li uma parte dele. Mas você não leu tudo, né? Não deve ter chegado. Bom, eu acho que esse David, ele é um tipo de personagem que eu só vi igual até hoje no Lobo Solitário, que é o cara que aparece no final da porra da história pra mudar tudo que a história tava desenvolvendo, fuder com a porra toda e arriscar tudo que tava encaminhado. É exatamente o que esse David faz na história pra mim. No Lobo Solitário, isso é um personagem chamado Kai, que é um provador do Imperador, que na verdade é um cara que manipula venenos e ele foge a porra da história inteira. Mas assim, o cara nunca tinha aparecido a porra do David, não existia pra nada, e ele vira rigorosamente o vilão da porra da história, que era uma coisa que não tinha até então. Sim. Eu não sei se vocês chegaram a ler os livros do Walking Dead, né? O Ascensão do Governador e aquele anterior. Que é a Estrada para Woodbury, acho que é. E ele me lembrou bastante, assim, o desenvolvimento do Governador. Porque o David, ele te passa no começo, você fica tenso, porque tá a Ellie sozinha, você não sabe o que aconteceu com o Joel, e são dois caras, e aí você fica toda hora temendo o que pode acontecer com ela. Mas ele te passa um certo conforto, né? Tanto que ele tinha uma arma escondida e que ele poderia ter qualquer hora subjugado ela e não. E você começa a pegar confiança nele, né? Eles passam por um perrengue lá, lutando contra os infectados, e aí eles estão lá na fogueirinha e, cara, essa hora é absurdo. Quando ele começa a contar, né, a história, que nada é por acaso, que algumas semanas atrás, ou meses atrás, um cara matou diversos dos amigos dele, do pessoal da vila dele, e que, por um acaso, esse cara tava andando com uma garota. E aí a Ellie se caga toda, cara. Pois é, e é igual o Walking Dead de novo, né? Sim. Tem uma coisa igualzinha no jogo do Walking Dead. Cara, e essa parte é muito tensa. E mesmo assim ele deixa ela embora, né? Ele dá a penicilina lá, os remédios, só que depois eles vão atrás. E isso foi uma parte, assim, que o jogo, ele nunca te fala totalmente tudo, né? Algumas coisas ficam sem resposta, mas eu não entendi direito a motivação do David, né? Os caras falam que ela seria o brinquedinho novo dele, mas... Pois é, não sabe até que ponto o cara iria fazer. Na verdade, assim, ele deixou ela embora pra depois ir atrás do Joel junto, né? Acho que isso aí seria a motivação principal dele, até porque a garota não iria tão longe sozinha, né? E, bom, foi esperar pra ver se ela voltava e daria isso que ele queria. Agora, depois que pegasse ela, podia dar mil fins pra ela, né? Afinal, até porque os caras eram canibais ali, né? Ou pelo menos ele era. Né? E nada garante que a carne que ele deu pra ela não era carne humana. Então, tem duas partes aí que são meio polêmicas nessa parte, que ele fala que eles estão numa comunidade que tem crianças e mulheres, e é uma mentira. Que depois não tem nenhuma mulher, não tem criança, né? E tem a polêmica do estupro, né? Se ele tentou ou não estuprar a Ellie, né? Que tem uma hora que ela tá presa, já depois que ele consegue prender ela, ele pega na mão dela e começa a alisar ela, né? Que é a hora que ela quebra o dedinho dele. É. E ficou toda essa polêmica, né? Se ele tinha essa intenção de estuprar ela ou não. E o Greg Kasavin, o cara fudidão lá da IGN, ele tava entrevistando o Nolan North, né? E ele falou, pô, e tem uma cena que é muito emblemática, e o Nolan North pegou e deu um spoiler, porque o próprio Greg Kasavin falou que ele não tinha chegado nessa parte do jogo, ele não sabia. Uh-huh. Aí ele falou, não, o David, o personagem que eu tô dublando, é um cara escroto, ele tenta estuprar ela, e ele, o quê? Então, assim, o Nolan North já soltou que realmente, pros roteiristas, a ideia dele era estuprar ela. Ou pra ele, né? Ou pelo menos pra ele. E ele só não faz isso porque ela morde ele, né? E ela fala, agora você tá infectado. Que é a hora que ele vai tentar matar ela. Que ele desencana, então. Pois é, já que o cara ia morrer de qualquer jeito, né? E essa parte é tensa para um caralho, né? A luta dentro daquele galpão pegando fogo. Acho que já começa a ter uma toda dualidade nessa parte do jogo, porque você alterna o controle dos dois. Uhum. Acho que o fato de você começar a controlar os dois dá um sentido de urgência muito bom nessa parte aí, né? Porque fica claro que você tem que resolver logo o papo com a Ellie e ao mesmo tempo tem que correr com o Joe criou pra alcançar ela. Só que aquela porra vai pegar fogo e ele também ainda tá com o passo fudido e não vai durar muito tempo. E ao mesmo tempo, aquela luta da Ellie com o David dentro daquele restaurante, não é um restaurante aquela porra. Uhum. É um restaurante. Não tem furtividade que dê jeito ali. Você tem que fazer um labirinto mesmo e conseguir pegar o cara pelas costas, né? Porque ele tá correndo o tempo todo também. Achei aquela parte ali bizarramente tensa. É, e ele cria esse clima de tensão porque ele, que nem você falou, vai alternando as jogabilidades e, cara, quando você tá com o Joel, você esquece de furtividade, tentar matar os caras um a um. Você só quer correr, cara. Eu fui correndo foda-se. Porque matava quem aparecia na frente e corria porque eu queria salvar a Ellie, tá ligado? É aquela sensação de urgência, né? Eu tenho que correr, eu tenho que matar todo mundo. Dane-se isso. Dane-se isso, coisa. E a neve não dá... A neve não dá as melhores condições de visibilidade também, né? Então, às vezes, o cara não te enxerga mesmo. Então, sai correndo, carreira e dane-se. Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país. Praticamente, perdi tudo. Então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la. Talvez seja o destino. Me leve até ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar Eu de... Eu me preocupo. Só me leve até ela, tá? Você não pode. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. Acho outra pessoa. Não tem mais ninguém. Olha aqui, você vai me mostrar onde... Pare. Já entendi. Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei. Eu conheço ela desde que nasceu e prometi à sua mãe que cuidaria dela. E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim, nem dela. Não existe outra opção. A gente vai chegando na última parte do jogo, né? Agora. Que eu acho que depois do inverno entra na última sequência do jogo. É, que é a primavera. Ironicamente, o final do jogo é a primavera. Que a primavera é usada como termo pra esperança, né? Um novo começo, o capítulo depois do inverno. Também tá naquela questão de fechar o ciclo do ano inteiro, né? O jogo começa no verão, exatamente. Uhum. Então fecha o ano como um todo. O legal é que você começa a entrar naquele clima de, opa, vamos consertar tudo, vamos salvar o mundo. Só que você começa a entrar na pele do Joel, num aspecto mais egoísta, né? Num aspecto mais tipo, ué, você descobre que pra salvar o mundo, você tem que sacrificar a sua agora adotada filha, né? A pessoa que você aprendeu a amar em toda a sua aventura, em toda a sua jornada. Porque pra mim, o Last of Us, grande parte do jogo é você aprendendo a amar a Ellie. E alguém discorda disso? Não. Acho que é exatamente não. Isso. Não. A grande questão aí também é que o problema principal com isso é que ela não sabia, a menina não sabia, a Marlene sabia exatamente o que teria que ser feito, ou tinha uma ideia do que teria que ser feito, mas a menina nunca concordou com isso. Ela soube na hora, né? Mas ela nunca soube. Não, eu tô falando a Marlene. A Marlene, quando ela mandou o Joel levar, ela não sabia que isso ia acontecer. Mas depois que eles examinaram ela, ela descobriu que ela ia ter que morrer. E ela passou um perrengue fudido pra admitir e aceitar isso, porque é em prol do bem maior. E ela gostava da Ellie também. Ela criou a Ellie. Ela prometeu pra mãe da Ellie que ela ia cuidar da garota. E fica uma parte meio delicada, né? E eu tô aqui pra dizer que eu faria o mesmo o grande lance, eu tô gravando esse podcast logo depois de terminar o jogo. E eu fiquei muito tempo olhando. Eu falei até assim pra galera aqui no Skype. Falei, galera, me dá 15 minutos antes de gravar, que eu quero pensar um pouco. Porque eu tava me questionando. Eu faria a mesma coisa que o Joel. Eu queria fazer isso. Quando eu salvei ela e eu corri naquele corredor com a galera iluminando e atirando em mim, com ela no meu colo, eu tava pensando, essa menina não pode morrer. Eu tenho que fazer de tudo pra essa menina não morrer. E que coisa egoísta, né? Que coisa... Eu não sei se vocês passaram por isso. Quando eu entrei na salinha de operação, eu fiquei uns belos 2-3 minutos com a arma apontada pros médicos, mas eu não conseguia puxar o gatilho, cara. Eu também. Eu não puxei o gatilho. Eu entrei num dilema moral foda, assim, né? Eu não puxei o gatilho, mas eu enfiei a faca no pescoço do cara porque o cara veio pra cima de mim. Eu só matei ele porque ele me atacou. Que se você abaixar a arma, ele vai pra cima, né? Ficar apontando, ele fica com o bisturi. E eu tava lendo que nos focus test, né, com os game... Eu esqueci o nome. Os caras que... Os testadores. É, os beta testers lá da... Meu Deus, agora tá dando tilt. Naughty Dog. É. Os beta testers da Naughty Dog, todos odiaram o final, né? Todo mundo que tava envolvido ficava, porra, esse final não é, cara. Só que o escritor, ele ficou batendo na tecla, né? E o diretor também, que esse era o final. Eles não queriam dar dois finais, né? Tipo, um você deixar os caras operarem ela e outro você fugir. Eles foram até o final falando, não, esse é o final. Se vocês não gostaram, é o problema de vocês. Tá certo. E realmente é um final caótico, cara. Que você fica lá parado e você não sabe o que você faz. Cena da sala de operação eu também. Fiquei um tempo parado apontando a arma pra galera. Mas eu pensei, falei, pô, daqui a pouco vai vir aquele pessoal ali atrás que tava me seguindo e vai me ferrar. Eu vou ter que resolver isso. Eu matei um médico porque os outros dois eles se encolhem e ficam quietinhos lá no chão. Eu matei um também. Eu matei o médico principal. Mas assim, essa é a magia do jogo, né? Ele te enganou que os caras iam vir atrás de você, né? E não viam, porra. Sabia que não viriam porra nenhuma. Já tinha salvo o jogo ali, já era outra cena. É, mas ele sempre te dá essa sensação de urgência nessa parte final, de que quando você coloca a porta lá, a cadeira pra obstruir a porta, alguém vai conseguir quebrar aquilo e te alcançar, né? Que é algo que ninguém faz o jogo inteiro. Ah, você tá até emocionado, lembrando disso. Eu tô com a porra do olho coçando aqui de rinite. E também tô emocionado, tô chorando aqui, lembrando. Mas achei o final extremamente sincero e perfeito. Cara, eu acho que o final é bem real, porque eu acho que o que deve ter passou, vamos dizer assim, pela cabeça de Joel naquele momento foi assim, pô, eu já perdi uma filha, eu não vou perder a segunda. Uhum. Entendeu? Posso deixar, foda-se essa porra. E levar ela embora. E ele não levou, e ele não quis nem pensar no que a Ellie ia querer. Porque no momento em que ele tava fugindo com ela, aparece a mulher, como é que é o nome dela de novo? A Marlene aparece quando ele tá fugindo, encurrala ele na garagem quando ele ia pegar o carro e fala, olha só, larga ela. E ela dropa a arma no chão, ela bota a arma no chão e fala assim, ó, eu não vou fazer nada, larga ela. É isso que ela ia querer. Aí ela explica que isso ia ser muito difícil pra ela também, por todos aqueles motivos que eu falei, que ela era amiga da mãe da Ellie, etc. Só que é para salvar o mundo, né? Eles vão fazer uma vacina, uma cura, eles tinham que fazer. E ela fala, é isso que a Ellie ia querer. Ele vai e fala, tipo, foda-se, dá um tiro nela, a guarda... frase que ele diz é, você iria atrás dela uma hora ou outra. Não, ele dá um tiro nela, depois guarda a Ellie no carro, volta, aí a Marlene pede, por favor, não me mata. Ela fala, let me go. Sim. Aí ele fala, não, você ia atrás dela. E dá um headshot chocante pra caralho na mulher e mente pra Ellie. Aí ele acorda no carro depois, dirigindo, ele fala, pô, ela fala, e aí, o que aconteceu lá? Ah, não, você ainda tá meio tonta por causa das drogas que te deram, mas, enfim. To make a long story short, não iam conseguir fazer nada com você, já acharam várias pessoas iguais a você e não iam conseguir. E você vê que a Ellie não compra muito bem essa ideia, fica meio estranho e tal. Por que que ela estaria com aquela roupa toda, né? Pode até desculpar que é porque deram drogas pra ela pra se recuperar da porrada que ela tomou, né? Mas... Uh-huh. E você entra numa sequência final que é só você controlando ela atrás do Joel, numa inversão de papel, que eu achei genial. Porque o jogo todo é o Joel quieto e a Ellie falando toda hora pelos cotovelos. Nessa hora o Joel tá todo feliz, falando, não, porque você, se conhecesse minha filha, vocês iam ser super amigas, não sei o quê. Vamos por aqui, vem comigo. E aí, você é muito legal, a gente vai poder fazer não sei o quê. A gente tá chegando aqui na represa do meu irmão, a gente vai poder viver, legal, blá, blá. E ela toda quieta, toda calada, sem falar nada. E ela questiona pela última vez o Joel. E nesse questionamento, ela passa pro Joel que ela teria escolhido se sacrificar pra salvar o mundo. Porque ela fala, ao mesmo tempo, quando eu fui mordida, a minha melhor amiga foi mordida junto comigo. E a gente combinou que a gente ia esperar e ia morrer juntas. Ela morreu e tava faltando eu morrer. Você me jura que o que aconteceu lá com os Fireflies foi isso que você falou? Aí ele sim, fala, ok. Ele olha numa cara dura pra ela e fala, juro. Quando ele fala juro, ele tá ali explicando, foda-se o resto do mundo, essa é a minha vontade, eu sou a pessoa mais egoísta, tô cagando. E ela fala, ok. E acaba o jogo com ela, tipo, não feliz, saca? É que ele até tenta, ele fala pra ela, o que você tá enfrentando é o dilema do sobrevivente, que a pessoa fica se culpando, né? Por que comigo não aconteceu e as pessoas que gostavam morreram? E ele tem tenta fazer a cabeça dela, né? Uhum. Eu também não vejo só esse lado do egoísmo do cara, não. O cara tinha ali uma chance de fazer a garota ser feliz em vida ou deixar ela morrer por uma incerteza de se iam achar uma cura ou não. É porque, assim, esse é outro debate, porque se você for ouvir as gravações da Marlene, que você vai achando pelo... e dos próprios médicos, né? Os gravadores Foston, Pedrales. eles tinham, sei lá, 90% de chance que poderia sair uma cura, mas não era o 100%. Eu acho que mesmo se fosse 100%, o Joe também ia ter a mesma... E quanto tempo atitude levaria também pra eles arrumarem a porra da cura? O que eu entrei numa piração foda, assim, que eu acho que tá tudo interligado com a cena da girafa, que até, eu acho que eles falam, né, a vida segue seu curso e tal, e que os animais, a natureza tava retomando a Terra, né? Uhum. E o Joe é um cara que ele já tinha perdido a fé na humanidade faz tempo, né? Uhum. E eu acho que ele entrou numas assim, cara... Aos poucos tudo vai dar certo, né? Não, que o tempo da humanidade acabou, acho que é por isso que o jogo chama Last of Us. E ele ia privar a vida daquela menina, ela tinha ainda alguns anos pela frente, e pra quê que curar a humanidade, né? E isso é uma coisa que você vai pensar, né? O fungo tava bolado no cérebro dela, sofreu uma mutação e tava lá no cérebro. Quem sabe o que aquilo vai fazer no cérebro da garota, o desenvolvimento dela? Será que ela vai sobreviver muito? Será que ela um dia vai ter um piripaque e vai morrer? Vai ter um problema mental? Você não sabe isso. É. E fica essa questão assim, tipo, ah, eu achei um assim, você falando pra ele, ah, ele quer dar pra ela um mundo, uma vida toda que ela não viveu, que ela quer conhecer muitas coisas, muitas experiências, ensinar a nadar, assoviar, andar e tal. Ele fala que vai ensinar ela a tocar violão, tudo. Isso. E ela... Mas se você se colocar no lugar dela, se você tivesse a opção de se sacrificar pra salvar a humanidade e você fosse privado disso, você ia ficar irritado, não ia? Sim, bem sim. Ou mal. Espero que numa provável continuação não seja, tipo, ela descobrindo que ele mentiu e ficar bravinha e não, sair. Esse jogo não pode ter uma continuação. Esse jogo não vai pode ter. Já tiver... foi confirmado já. Foi confirmado? Puta merda. Já, não assim, confirmado, mas tudo indica que vai ter continuações. Vai ser com a girafa. Vai ter o 2. Vai ter com a girafa. Então, já tem DLCs preparadas, né? A gente não sabe ainda o que vai ser. Se vai ser a parte de São Francisco, que tinha muita coisa, parece pronta. Ou se vai ser esses 20 anos, mostrando o passado. Ainda não sabe direito, mas que vai ter continuação, isso é fato. Só não pode ser sequência da história, pode ser uma prequela, né? Eu acho que eles não tem que mexer no passado, cara. Que o grande barato do jogo é assim, você tá largado naquele mundo fudido e bola pra frente. Eu acho que seria muito bacana mostrar uns 10 anos depois, ou até menos, a Ellie adulta já, e sei lá, eles bolarem alguma coisa em cima disso. Complicado, não sei. É complicado. Tinha até boatos que poderia ser a história do Ish, né? Que a gente acabou pulando. Que é verdade, o Ish é muito interessante, né? Que é uma história toda que você conhece só nos papéis. Sim, sim. Que começa com o lance do barco, né? Que ele tava com o barco, ele falou, nunca mais eu volto pra terra, mas ele acaba tendo que voltar. E aí ele começa a morar dentro dos esgotos, e aí tem uma comunidade próxima. E isso vem aquele lance que eu falei mais cedo, de todo o cenário ter uma história e ser bem construído, você ficar olhando pra como o cenário é bem pensado, bem feito, o lance do mecanismo que eles criaram nos esgotos pra capturar a água da chuva, da escola que eles tinham lá, da comunidade que eles criaram ali dentro. Não, né? E eles criam uma comunidade muito foda, que você vai lendo pelos diários, né? Inclusive, toda essa parte foi baseada num livro. Que agora que maneiro. Tudo. Eu esqueci, que é um livro de 1949, cara. E o personagem principal chama Ish. E é um cara que ele constrói uma comunidade, assim, e eles basearam nesse personagem. Essa parte do esgoto é a parte mais bem construída desses subcenários que se desenvolve ao longo do jogo. E tem uma parte que é muito triste, né? Que você vê a escola, eles tinham um berçário. E você acha uma cena que tá uma mulher e só tá as caveirinhas lá, né? E ela mata as crianças e depois se mata, né? Pra elas não serem infectadas. E é bem tenso, assim. Qual é o final? O que acontece com isso? Eu acho que chega... Ele sai de lá, vai parar num outro lugar depois. Então, e ficou toda essa parte, quando aparece o David, eu tinha certeza que o David era o Ish, cara. Na minha cabeça, puta, eu falei, nossa, agora vai dar um puta de uma volta, um plot twist foda, e não. Só que não. Porque você chega a encontrar numa casa, depois, uma carta falando do Ish. O Ish chegou a sair dos esgotos, chegou a fugir com uma menina que ele tava lá, e chegou a, tipo, morrer numa comunidade ali. Que é bem bacana quando você sai dos esgotos, tá lá pichado, não entre infectados. Aí até ele fala, porra, por que eles não colocaram esse aviso do outro lado, né? Mas faz todo sentido eles não colocarem do outro lado, porque eles saíram dali de dentro e foram embora e não tinham como voltar pra colocar do outro lado, né? Tem muita gente já já confabulando que o DLC, um primeiro DLC ou algum DLC possa vir a ser a história desse Ish. Seria bem bacana. Apesar de você saber já o desfecho, né? É, ou não, né? É. Vai ver, ele tá vivo. Você não sabe que ele morreu. Ele simulou a morte, né? Não, não tem nenhum insumo pra... Pode ser que eles sejam daqueles zumbis ali, ou pode ser que não também. Uhum. E esse é o tipo de parte da história que eles podem mudar, porque realmente não fica nada decidido. Mas eu ainda tô... Eu acabei de gerar o jogo, gente. Tô gravando aqui com vocês, mas ainda tô tipo assim... Resurrection sickness. É, preciso matutar mais. Mas então... Pensar melhor sobre isso. É, mas você acha... Eu acho essa conclusão mesmo, que tipo... Joel, tá, foda-se a humanidade, a gente já teve nossa chance, a gente cagou tudo. E ele preferiu deixar a Ellie ter uma vida feliz e depois morrer de velhice do que tentar curar a humanidade, porque a natureza já tava tomando conta de tudo e a humanidade seria o câncer, né? Eu acho que ele passou a agir como qualquer pai agiria. Ele virou o pai dela ali. Eu acho que ele não tava pensando no mundo e chance da humanidade. Ele tava pensando assim, essa é a minha filha. Pensa que é a sua filha. A sua filha tem a cura da humanidade. Você tem que... As pessoas vão matar a sua filha e cuidar e curar o resto da humanidade. Se fosse em mim, eu falava, em mim tu vai, tira, me mata e cura a humanidade. Mas na minha filha, meu irmão, pode vir um exército que eu vou morrer tentando salvar a vida dela. Cara, mas eu acho que é mais do que... Eu acho que é um pouco mais do que isso, porque foi aquele negócio. Além de ter perdido a primeira filha, ele é nesse momento que ele vê a Ellie como minha filha, ele fala assim, não vou perder a minha segunda. E não é por aquele negócio que é pra falar assim, ah, eles vão matar a Ellie e vão achar a cura. Eles vão matar a Ellie e talvez... achem a cura. Daqui a quanto tempo? Acho que ele nem pensou nisso. Entendeu? Vai que ela morre. Beleza. E aí a cura? Nunca veio. Eu acho que se tivesse 100% de certeza, ele ainda ia falar foda-se, tá ligado? Eu também acho. Eu acho que não passou nem pela cabeça dele esse negócio. Será que vai sair a cura ou não? Ele tava falando, a cura da humanidade não vale a vida da minha filha. Sim, é o que eu tô falando. Ele tá tão desacreditado da humanidade que, tipo, na cabeça dele é melhor ela ter uma vida feliz e morrer de velhice, que não vale a pena tentar curar a humanidade da extinção. É tipo, é um mundo fodido, é um mundo doente. Canibais, estupradores. Além do aspecto que ele... Você fala assim, ah, ele não ama mais a humanidade, mas ele ama a filha dele. E eu acho que ele não tá fazendo isso... Assim, as pessoas falam, ah, mas ele tá fazendo isso pra dar uma vida pra ela. E eu acho que não. Eu acho que ele fez isso por ele. Porque ele não queria perder a filha, entendeu? A filha nova que ele tem. Acho que tem as duas, tem os dois lados aí. Tem o lado dela, tem o lado dele, tem o lado também disso que o Márcio falou, que o cara já não tinha mais esperança em porra nenhuma. Porque suponha, reconstitui lá, consegue fazer uma porra da vacina, ninguém mais se contamina, mas ainda você tem que matar todas as porras de infectados que restaram, tem que desfazer a porra da sociedade imunda de nego canibal e o cacete, que só levou 20 anos pra se construir, mas levar 100 pra desconstruir, etc. E até lá todo mundo já teria morrido e a extinção teria acontecido de qualquer jeito e foda-se, matou a garota à toa. Então, beleza, tem todos os lados, todos, absolutamente todos os lados. Então não vale a pena, realmente não vale a pena você apostar a vida de uma pessoa por algo tão incerto e pra você se machucar, pra ela se machucar, todo mundo se machucar. Mas aí é aquela pergunta que eu fiz. Se fosse em você, você se sacrificaria pra salvar o mundo? Mesmo que fosse isso que você acabou de falar? Mas aí a decisão é sua. E se fosse sua filha? Ah, jamais, sim. Pode ser alguma, exatamente. Por isso. Porque aí não é decisão dela. Ali não era decisão dela, entendeu? Uhum. E aí mesmo que fosse, aí de fato entra todo o aspecto de paternidade e... Mas se ele falasse isso pra ela, ela ia odiar ele pra sempre. Por isso que ele mente. Porque ele não quer que ela odeie ele. Não, mas também não é só porque ela ia odiá-lo, não. Ela ia odiá-lo, ia se odiar porque ela teve a chance. Sim, também. E a chance foi tirada dela. E... Ela ia conseguir aproveitar a vida que ele deu pra ela. Exatamente. Né? Então, assim, até porque ela, a resposta que ela dá, que é um ok muito mal dado, dá toda a pinta de que ela sacou ali que ele tava escondendo alguma coisa e ela falou, bom, tá me protegendo de alguma forma, vamos tentar seguir em frente de alguma forma agora. Uhum. É o que tem pra hoje. E fica a dúvida, né? Porque, assim, os Fireflies, apesar de todos fodidos, ainda sobrou um pouquinho, né? Será que os caras vão ir atrás deles? Pois é. E sei lá, eu acho essa ideia dos Fireflies, ele sempre... Teve um momento do jogo que eu achava que aqueles caras canibais eram os Fireflies, tá ligado? Eu falei, porra, será que esse maluco são os Fireflies? Eu vou descobrir aqui que eu tô o jogo inteiro matando Firefly ou alguma coisa assim. Vamos, vamos. Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes? A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha, você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Drogas está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente para casa. Me desculpe. Deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Esteja gravando em mim, por favor. Não, tem que fazer que nem clique, né? Eu quase já Então, Ilapso, agora nós estamos com essa onda de fazer podcast sobre jogos muito recentes. A gente começou com Metal Gear Rising, né? A gente deu uma nota. Vamos fazer essa coisa odiada por muitos, mas que a gente acha interessante, dar uma nota para a experiência. Eu sou objetivo, eu não vou ficar em cima do muro e foda-se. Eu meço com números. Isso. E vamos de 0 a 10 porque minha tia do segundo grau, do segunda série, ensinou assim. Exatamente. Esse tipo de jogo, The Last of Us, pra mim já adianto que provavelmente é o melhor jogo dessa geração, na minha opinião. Eu não parei pra considerar a comparação com outros, não. Mas tá no nível dos outros que eu achava os melhores até agora, ou melhor. Exatamente por isso de ter aprendido com acertos de outros, etc. Né? Consolidou tudo, né? O jogo de fim de geração tem essa vantagem, né? Consolidou tudo, né? E teve um resultado excelente. Né? É então, tipo um Chrono Trigger dos dias de Chrono Trigger, né? Um Ocarina, né? São jogos que saem em fim de geração pra fazer uma fechadura de ouro, fechar ali um abraço, esse é o seu legado. É o tipo de jogo que, infelizmente, é exclusivo de um videogame, né? Porque o camarada que há 5, 6 anos comprou um Xbox porque se amarrou no trailer de Gears of War, ele não tinha como adivinhar que 2013, no último ano da geração, um dos melhores jogos da geração ia sair só pra PlayStation. Exato. É, o cara que nunca compra videogame, que joga no PC, ele não ia ter como adivinhar que a empresa que fez aquele bando de jogo de parkour uma hora ia fazer um jogo desse. Last of Us é exatamente isso, é uma obra-prima e é, desde já, memorável em todos os aspectos, o aspecto técnico da jogabilidade, que não tem defeitos nítidos, a história que também não tem defeitos nítidos, tudo muito bem trabalhado, a parte do som também, absolutamente tudo, né? Se eu for apontar algum defeito pro jogo, é o fato de que ele acaba, né? Infelizmente ele é uma experiência que acaba. Muito então, bom. Uma série de pequenas coisinhas que poderiam ser melhores, né? A animação do estrangulamento é sempre igual, eu achei que o cara andou na cavala, é tudo durão. Mas saber que são essas coisas, eu não tiraria ponto, porque não é isso que eu tô procurando no jogo. Eu não tô procurando, tipo, um realismo na parte dele andar a cavalo. Se for Red Dead Redemption, eu até tô, porque eu vou andar a cavalo muito. Mas num pequeno ponto ali que eu vou andar a cavalo, aquilo foi perfeito pra mim. Ah, sabe? Sim. Também achei. Mas, por exemplo, a parte do estrangulamento, ainda acho que eu estrangulei muita gente pra ter visto 200 estrangulamentos iguais. Né? Uhum. Então, só pra não dizer que o jogo não é perfeito, porque a verdade, na verdade, nada é, só Final Fantasy Tactics, fica um 9,9 aí. E os outros três podem dar 10, porque a menor nota no Sambódromo sempre cai. Então acho que vale a pena. O Márcio comprou um PlayStation 3. Sério, Márcio? Comprou. Márcio comprou um PlayStation 3 pra isso. Não, não foi pra isso. Mas não, foi pra isso mesmo. Então pronto, então foi pra isso, né? Vendeu o Xbox dele e comprou o PlayStation 3. Eu já tinha jogado todos os Gears of War, truco pra Halo, acho mais zoado. Então, Márcio, me dê a sua nota e experiência de Last of Us. Valeu a compra de um videogame? Então, cara, desde que eu joguei Chrono Trigger, quando eu era pivetinho, e eu descobri que os jogos de videogame poderiam me contar uma história, e a partir disso eu comecei a jogar videogame por causa de história, e não por jogabilidade ou qualquer outra coisa, acho que Last of Us foi a melhor história que eu consegui experimentar dentro do videogame. E, cara, eu acho que ele tá além até do rótulo do videogame, assim. Eu acho que é uma mídia que vai evoluir tanto que... Ele tá além do rótulo de história, eu acho. Eu gosto de chamar ele de uma experiência, né? É uma experiência diferente de tudo, assim, que um livro não vai conseguir te proporcionar, porque você não tem um gameplay num livro, ou um filme que você tá só assistindo. Então, por isso que o videogame é tão fantástico, assim, a nossa geração ama tanto isso, porque é uma experiência que você tá, de alguma maneira, fazendo interferindo, parte. Né? Tá fazendo parte. E foi a melhor experiência que eu tive nesse estilo, assim. Pra mim é nota 11, cara. Olha só. É, assim, é disparado. Estourou. O melhor jogo dessa geração. Disparado, assim, na minha opinião. E junto com Half-Life e Fallout 3, é o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Tu jogou Bioshock Infinite, né? Sim, e pra mim Bioshock Infinite não chega nem na unha do pé, cara. Olha só. Mamilos. E o senhor Infinite Loop? Olha, o jogo, eu gostei muito mesmo, assim, do jogo. E foi aquilo que você falou, da animação do cavalo, estrangulamento. Talvez o foco do jogo é a história a ser contada. Não essas animações. Tudo bem que poderiam ter uma animação de estrangulamento mais variado, umas duas a mais. Uhum. A ambientação pós-apocalíptica é muito, muito interessante. Ficou muito bem retratada. As sociedades humanas que foram criadas, tanto os soldados, os canibais, os sobreviventes, os andarilhos, todos foram bem retratados, assim. Eu acredito que seria o que aconteceria com a comunidade num momento pós-apocalíptico, iam se dividir em comunidades desse jeito. E a única coisa, assim, que eu acho que me incomodou um pouco nesse jogo foi os zumbis ali, porque eu achei, assim, que foi... tudo bem que tinha a tensão do momento deles ali, de ter zumbi e etc, mas você morrer de um modo muito rápido, assim, pra um zumbi que... Foi uma coisa que em certos momentos, assim, era frustrante, porque você tava andando ali, não, tem um instalador ali, você andava, batia numa caixa, aí aquele bicho vinha correndo, te mordia e tu morria. Caraca, vou começar lá atrás de novo. Ou vinha aquele bando de zumbi atacar em todos juntos, aí o Joe, eu vi que ele não tinha o que fazer, em vez dele, igual a gente tinha nos jogos de ação, ele correr, tentar sair dali, ele abaixava e cobria a cabeça, e aquilo me dava raiva, porque ele não saía daquela posição. E você acabava morrendo ali, assim. Mas o jogo, tirando certas frustrações que eu tive no jogo nesses momentos, assim, de morte muito rápida, dos zumbis mesmo, que a graça deles ali também era te causar o medo de, pô, vou andar aqui, se eu fizer merda eu vou morrer, fodeu. Eu vou dar 10 porque ele fez um cara comprar um videogame pra jogar ele, entendeu? E não foi um cara qualquer, foi um cara que tinha um Xbox, então merece o 10, merece o 10. Cara, eu acho que em cada geração existe um ou alguns poucos jogos que eles são eternizados. São aqueles jogos que vai passar 10, 20 anos e você vai falar, caralho, lembra daquele jogo que eu joguei naquela época e tal? Foi assim, sei lá, nos 8-bits com Super Mario 3, Chrono Trigger nos 16-bits, Final Fantasy 7, por mais que vocês odeiem, né? Nos 32-bits, sei lá, Metal Gear Solid 3 na geração passada. Eu acho que Last of Us, junto com alguns outros títulos que existem na geração, são eternizados como aqueles jogos que você vai lembrar num futuro, daqui a 30 anos, de lembrar a experiência que você teve jogando esse jogo e falar, ser saudosista, tá ligado? E falar, naquela época tinha Last of Us, era muito foda, foda-se, tá ligado? E por isso esse jogo que eu, que nem heroína, eu nunca vou conseguir jogar ele de novo e ter a mesma experiência que eu tive, né? Não sei, porque eu nunca usei heroína. Eu acho que vale um 10, cara. Vale ser eternizado como um daqueles jogos que você vai pra sempre lembrar do que aconteceu naquele mundo que você visitou, saca? Então, parabéns, Naughty Dog. Parabéns. Exatamente. E dialogando com isso aí que você disse, o primeiro review que saiu desse jogo foi da Empire. E o parágrafo final de quem fez o review foi o seguinte: The Last of Us não é só o melhor jogo que a Naughty Dog já criou. E é um fácil, é facilmente um concorrente a ser o melhor jogo dessa geração de consoles. O que prova que essa mídia dos videogames está no momento Cidadão Kane, né? Se for comparar com o cinema. Ou seja, é uma obra-prima que será lembrada por ainda décadas a vir. Então acho que isso, esse último parágrafo do cara, né, e essa comparação com o Cidadão Kane mostra bem o momento que a gente está. Né? Se a gente está passando por um momento em algum aspecto de redefinição, a gente está passando também por esse aspecto de consolidação da mídia como não só obra de arte, mas com o termo que vocês usaram, experiência, que é algo que as outras não têm como oferecer por limitações. E The Last of Us consolida exatamente isso. O videogame é uma obra de arte, é um meio de contar de histórias e é uma experiência como nenhum outro é. E esse é realmente a melhor experiência que você pode ter, ou se não é a única melhor, você não vai ter uma experiência melhor em videogame nessa geração do que o que você poderia vir a ter com The Last of Us. Então, vale o seu dinheiro, vale o seu tempo e vale eventualmente algum dia que você fique sem dormir porque não conseguiu parar de jogar. Vou te falar, esse jogo vale $400, que é o preço de 250... Não, $400 não, 300... Vale $250 do PlayStation 3 mais $60 do jogo, cara. Ele vale. Vale, vale. Só tem uma coisa a dizer. A Naughty Dog mentiu pras pessoas em dizer que os zumbis são o menor de seus problemas no jogo. Aquilo é mentira. A praga do zumbi é a pior coisa que tem no jogo. Eu morri mais pra zumbi do que pra humano. Eu discordo, cara. Quando eu tava lutando contra zumbis, assim, eu sabia várias partes. Até tava vendo uma galera comentando sobre isso. Quando você tem zumbis como inimigos, você pode ir andando, a não ser que sejam os runners, né, os corredores. Uhum. Mas os clickers, você pode desviar e não matar. Dependendo da parte do jogo, você pode deixar eles vivos e ir embora. Agora, eu ficava tenso mesmo quando eram humanos, cara. Não, mas os humanos, eu achava que era um desafio. Mas eu não ficava apreensivo, não ficava com medo, não ficava assustado. Porque quando eu entro num lugar escuro, cheio de esporos, ouvindo barulho de bicho andando por aí, eu juro que eu repetia pra mim mesmo: ah, não, de novo não, escuro aqui, fudido, abandonado. Puta merda. Escuro aqui, fudido e abandonado. Eu sou Kid Bengala, sou ator pornô, tenho 32 centímetros. Nossa, cara, eu já vou contra, assim, justamente por ser tão fã desse universo de zumbis, de universo pós-apocalípticos, sempre o pior inimigo, por mais fodida que a situação esteja, é sempre o próprio humano, cara. Concordo. É que nem o Extermínio, né, é um filme fantástico, cara. Os caras passam puta de um perrengue fugindo dos infectados, e a pior parte, que eles comem o pão que o diabo amassou, é quando eles encontram aquela milícia. Sim. Que tá na casa, que os caras querem estuprar as mulheres e matam a galera. Mas o que eu tô falando é que a sensação de aperto e medo que eu tenho é quando eu tô naquele com os monstros lá no escuro, zoado. O que eu falei, o outro eu acho que é um desafio bizarro, mas eu não, eles não me passam aquele medo, entendeu? Talvez porque eu esteja mais acostumado, eu esteja aberto, sei lá, não sei. É, o zumbi, o máximo que ele faz é tirar sua vida, né? Agora, o outro ser humano, quando te confronta, ele pode tirar a sua humanidade junto. Sim. Pô, falou bonito, falou bonito. É. Então, vambora. Certo? Vamos terminar sem nem e-mail, sem porra nenhuma. É. Você já sabe. Não. Tem que fazer o jabá do Drink Play. Faça um jabá aqui, por favor, meu amigo Márcio Barra. Não, sim, deixa eu fazer. Eu prefiro até eu fazer. Eu faço com o maior, porra, maior prazer. Acesse drinkandplay.com.br todo domingo. Não, não tem BR, não. E é, rapaz. Acesse drinkandplay.com e todo domingo às 19 horas ouça o Histeria ao vivo. Porra, gata, sai um pouquinho. Deixa eu fazer propaganda do amigo aqui. Vai. Daqui a pouco você volta. Ouça o Histeria ao vivo em todas as mídias de streaming do mundo que existe nessa porra aí. Acesse drinkandplay.com e olha lá. O site mais acessado da galera ultimamente aí. O Márcio tá ganhando um dinheiro absurdo. Muito melhor que qualquer programação do domingo que você tem na televisão. Até correr com o Faustão, né? Muito obrigado. Onde é que tu mora mesmo, Márcio? São Paulo. São Paulo. Paulo, aí, quando eu estiver aí na BGS, vou querer jogar uma parada aí, hein, no BGS, vamos beber e vamos jogar. Vamos jogar um joguinho aí. Ó, muito obrigado pelo convite aí, eu ouço vocês toda semana, racho o bico e tô divulgando pra galera e eu sempre falo, né, ó, é o carioquês extremo, mas depois que você consegue se acostumar, vocês vão ver que é um dos melhores. É um dos melhores podcasts de games. Olha só, atualmente é muito bom. O primeiro teste do carioquês, tá falando, falou no Twitter aqui, vou treinar meu carioquês pra participar do Bastante Soco. A primeira coisa pra se falar pro carioquês é falar porra. Porra. Então manda aquele porra. Porra, maluco. Meu irmão, tá falando merda. Moleque. De quinta-feira eu vou estar jogando Remember Me lá no Baixo Frente Soco, lá no Twitch. Olha só. Ó, ele falou de quinta-feira. Ué, mostrou que é paulista, cara. De quinta-feira eu vou jogar. Então aí, quinta-feira, se você tá na seca pra sair o Eu Gosto de Jogos, aguarda ali, ouvindo, vendo o Lupe jogando um joguinho maneiro no Twitch, porra. Remember Me, estamos lá. E breve, segunda-feira, o De Volta pro Futurison também. Opa, daqui a pouco a gente vai ter 7 dias de semana, hein? Opa. Isso. Opa. Então valeu, um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí, ela disse: vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda tô esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, promete, mas é... pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro.